Tá no ar, Estádio 97, oferecimento da Esser. Construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Extra! Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra? É gol! Esse é o Estádio 97, comemorando 10 anos de namoro do Mano. Parabéns! Aê! Aê, é mesmo, mano? Aê, mulher! 10 anos, aê! Parabéns! Obrigado. É um absurdo, né? Ele tá no Guinness Book. Parece que é o primeiro caso na humanidade de um cara que vai fazer bodas de prata de namoro. É bodas de papel, 10 anos. Eu fiz 14 de casado no mês passado, ele fez 10 de namoro. Mas, man, é que vocês são meio queima largada. Vocês são meio queima largada. Queima rosca. Vocês começam a namorar e com 6 meses vocês casam, velho. Eu não casei com 6 meses. O mundo poderia ter menos 6 anos pra casar. Então, o mundo poderia ter menos divórcios se as pessoas tivessem um pouco mais de conhecimento da outra pessoa que você tá namorando. Eu acho que 10 anos é um período legal pra você começar a conhecer. Você pensa isso? Você também acredita nisso, não, Rudy? Não, não. Na verdade, eu virei ateu de relacionamento. Ateu de relacionamento? É. O que é um ateu de relacionamento? Eu não acredito mais em relacionamento. Não acredito. Você tá... Todo relacionamento com o tempo vira uma merda. Pra mim é isso. Boa quem doer. Palavras fortes de Rudy. Claudinho, o Rudy tá ouvindo o Henrique e Juliana agora, mano. O copo sempre cheio, o coração vazio, mano. É isso aí. Você tá quantos anos com chuchu, Claudinho? Tô... Ele só fazer conta, meu. Você tá louco. 18 anos. 18 anos, olha aí. Quanto tempo você tá, Dodô? Eu casei em 2003, mas já tava há mais tempo, né? Quanto tempo? Já vivia junto. Mas de casado? É, vai dar 13 agora. 13. Você, Sombra? 11. 11. Você... Eu fiz 14 no mês passado. E você, RG? 22. Esse não, desse não, e dos outros, né? Não, é. Desse 22. 22, RG? Tomando os quatro casamentos... A gente tá indo pra bodas de prata. Opa! O meu primeiro... Tomando os bodas de prata já. Tomando os dois, daria 40. Meu primeiro casamento, fiquei 10 anos. 10 anos? Quanto? 10. E o segundo... Você casou com o quê? Com 13 anos? 15. Você casou com 15 anos? Pedofilia do ar, mano. É nada, que com 15 anos te levaram pra morar junto e você já agasalhava com o croquete. Eu vou contar sobre essa história. É mesmo? Não. É você que levantou a história. Não, eu só falei, meu primeiro casamento. É que vocês queriam se aprofundar mais. Ele bota na corte o assunto e não tem que seja discutido. Mas peraí, você já cozinhava o pepino com 15? Cozinhava o pepino. Olha aí, cozinhava o pepino. Falou que foi menos que isso. Bom, vamos então às manchetes do Estádio 97. O estádio que tem mais tempo do que todos aqui. Não, menos a RG tem 22, é verdade. Eu tenho 18. Que eu... E o seu Bento? Quanto tempo, seu Bento? Tô sorteiro, filho. Você tem a minha opinião do Rudy? Não, claro que não. Isso aí que ele falou foi imbecilidade. Imbecilidade. Mas eu tô solteiro aí e tal, tô tranquilo, tá de boa. Cansa ser solteiro. O negócio, eu sou a favor da poligamia. É você depois do tempo de relacionamento. É, você poder... Poliamor. É difícil, entendeu? Quando a pessoa fala isso. Mas é porque dá uma relaxada, todo mundo é sincero. É, poliamor é legal. Poliamor, é isso aí, velho. A parada é essa. Tá certo. O Rudy, ele acha que a vida é uma casa de swing, não é assim, não? Não é isso, não. Não é assim, não. Ô, deputado, o segundo casamento, o que você acha? Não, casou com mulher? Parabéns, tá ok? É com homem? Isso aí não é casamento, né? Com todo respeito, não é casamento. Né? Tá bom? Tá ok. Peraí, deixa eu vomitar. Engraçado você com 15 anos, vai casar. O Mota não gosta do senhor porque o Mota prefere alguém mais à direita. É, com certeza. Eu já sou da direita. Direita okay? Mais do que ele, só o canto. Quanto eu falei aqui no ar que eu prefiro um filme. Eu prefiro um filho boiola do que canhoto. Porque eu sou de direita, tá ok? Ô deputado. Do que você só o Trump. Deputado! Ué, pode falar. Tá? É porque... A FIFA, tô com medo dele. A FIFA puniu 4 seleções aí. Argentina, Uruguai, Chile. Tá daquele negócio que começou no México, quando o goleiro vai bater de tiro de meta, os caras falam, puto! Puto é uma forma aí, né? Chamar de viado, de bicha. Uma forma pejorativa. É. E aqui os times fazem, bicha! É. E a FIFA quer punir a partida agora, já puniu as seleções. Ô, deputado, você é a favor dessa punição? Ah, com certeza eu sou a favor da pessoa poder falar bicha tranquilamente, tá ok? Tá vendo? A FIFA tá sendo investigada. Por quê? Porque tem esse tipo de idiotice, tá ok? Não existe coisa mais idiota que fazer isso. Se o Mota for dar manchete aqui, eu vou fazer isso. Tira, mas na boa. Ô, bicha! Não tem coisa mais idiota de qualquer torcida, de qualquer torcida. Não, vou te falar uma coisa. A do São Paulo também faz, eu acho todas ridículo. Todas fazem, mas eu vou te falar uma coisa. É ridículo, cara. Dá a impressão que isso, nossa, abala o goleiro adversário. Nossa, quanta coisa abalar. Se é o Neuer, beleza. Lá na Javaris que ela fala, quando vai filho da truta! Pô, mas ali é uma conversa, cara a cara. Mas, ô Sombra, o pessoal precisa saber desmembrar o que acontece. Por exemplo, uma coisa é um jogador ser homossexual e haver uma perseguição contra o cara. Sim. Outra coisa, por exemplo, um jogador negro pegar na bola e o cara começar a imitar um macaco. Isso daí é uma perseguição. Mas agora, esse tipo de provocação, velho, oh, vamos parar de chilique também no futebol, hein? Mas você acha, sabe? Mas você não acha que... Por não, exemplo, eu particularmente acho uma idiotice também. É idiota, é bobo, idiota, é bobo. É da impressão que, nossa, vai abalar o goleiro, bicho. Nossa, abalar. É que abalar o goleiro, joga uma lata mesmo. Então vai ter que punir também quem xinga o árbitro, velho. Aí vai ter que punir a torcida. O futebol tá ficando realmente muito ruim, velho. Quando você xinga o árbitro, é a mesma situação. Mas você tem razão. FDP, né? Tá todo mundo... Aí o cara então, se sente... O cara se sente... Se for entrar por essa ótica sentindo... também... Pô, o cara tá xingando a minha mãe, e porra. Se uma dessa, ele sabe... Se o juiz souber, em determinado momento, que a mãe dele deu umas escapadas, ele fala, pô, o cara conhece mesmo. Sacanagem, tá revelando. Tá expondo um fato. Sabe? Não, mas o comparativo é a situação do goleiro e a situação do árbitro. Mas vamos então às manchetes do Estádio 97. Tudo bem. Ô, seu Bento, fala de nós, hein? Hoje, o Vieira mandou um WhatsApp agora pra mim que ele falou que ele adoraria bater 18 tiros de meta por dia. Claro, né? Imagina. Porra. Na verdade, ele só ia bater o tiro de meta e saía. Igual a substituição em futsal. Eu entro... Ou vôlei, futebol, né? Futebol americano é assim, né? O cara entra, chuta e sai fora. É, exatamente. Graça. Sem graça, né, meu? Mas, e aí, seu Bento? Tem jogo hoje do Palmeiras contra o RB. Hoje é onde vai ser? No... Hã? O Pacaembu? É no Porquembu. No Porquembu. Por que vai ser lá? Vai ter show lá? No... E vai ter show dia 7. Coldplay. É? Tem Coldplay? É bom show. Aí. Bom show. Teve umas mudanças aqui. Eu acho que possivelmente o time que entrará em campo hoje, como eu falei ontem, deve ser o Praz, né? Vai repetir, não? Vai. Acho que o Lucas, o Edu Dracena, o Vitor Hugo e o Egídio. Graças a Deus! Você vai dar uma respirada. Quem mais? Jean Arouca e Robinho. Aí é Eric, Dudu e Rafael Marques. Acho que esse é o time que entra em campo. Ah, eles ouviram nós, hein, Jojo? Por quê, vovó? Botaram o Rafael Marco de... Marques. Botaram ele de centroavante? De centro-alvo. Tá vendo? Espero que faça um jogo bom hoje contra o RB, né? É difícil, hein? É, jogo complicado também, né? Não tem jogo fácil também. Ainda mais com o Palmeiras nessa situação complicada aí, mas espero que o Palmeiras faça aí um bom jogo. O Palmeiras que caiu pra segundo lugar, o Ituano assumiu a liderança do grupo, né? Um ponto a mais, é isso? É. Um ponto a mais. Isso hoje, hein? Aí tá 4 da zona de rebaixamento. E tá a 4 da zona de rebaixamento, é isso? Não, não tem problema, não. É idiota. Tudo bem. 3 a mais, o que que é? Tem 3 a mais que o Palmeiras? 18 a 15. Ah, então o Palmeiras precisa ganhar pra retomar a liderança, porque o saldo do Palmeiras é melhor, né? O Palmeiras tem um saldo melhor se vencer, porque qualquer placar aí ele passa. O saldo de 7 do Ituano acho que é menos, né? Zero? Zerou? Nossa, obrigado, Vieira. Eu não tava acompanhando, ele tava no navio, não deu pra acompanhar a tabela aí. É isso aí, espero que faça um bom jogo e que o Cuca acerte o time o mais rápido possível. Né? Para que o Palmeiras ganhar, né? Para que o Palmeiras. O que foi, mano? Agora acho que é capaz de ganhar. Por quê? Calma. Ah, o Palmeiras aí tá com uma escalação um pouco mais ofensiva, né, Domênico? O Cuca tá fazendo alguns ajustes, cara. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar acertando o time. Uma coisa é ele pegar, por exemplo, fazer um teste contra o Nacional, velho. Aí é tiro no pé. Osso duro, tentar fazer um teste contra o Rosário. Aí é tiro no pé. Mas o Campeonato Paulista serve pra isso. Sim, por mais que o Palmeiras esteja numa situação não tão confortável, porque o grupo do Palmeiras, o do líder pro Lanterna, acho que o que difere são 3 pontos. Lembrando que cai, viu, maninho? Se ficar em primeiro e os 4 times cair do grupo, vai junto. Mesmo que fique em primeiro? Sim, agora não, mas mudou. Peraí, o time pode ser rebaixado e chegar? Ele pode ser campeão e cair no mesmo ano. Não pode. Se cair, campeão não. Entre o melhor terceiro. Se o Palmeiras ele não alcançar uma quantidade de pontos. Vamos supor que os quatro times da chave, mano, fiquem em último. Então, aí, se acontecer isso daí, o Palmeiras cai. Ele não disputa. Aí entra o melhor terceiro colocado. Entra o melhor terceiro colocado. Ah, tá. Outra coisa também. Mas o Palmeiras, vovó, ele não tem uma pontuação. Por mais que o Palmeiras esteja capengando no Campeonato Paulista. Mas se perde hoje. Mas, ó, o Palmeiras, ó, vamos lá. O Palmeiras ele tá com quantos pontos? Perde hoje, fica em segundo, vovó. O Palmeiras tá com 15 pontos. Ó, você tem, ó, o Capivariano tá com 9, o Rio Claro tá com 9, Mogi Mirim tá com 11, Água Santa tá com 12. Você tem o Novo Horizontino com 12, o Botafogo de Ribeirão Preto com 11, o Oeste com 12. Não cai, gente, não cai. Time grande pra cair no Campeonato Paulista, Sombra, precisa fazer um esforço enorme. Ó, deu direto pro Sombra. Além de fazer um esforço, precisa enorme, dar tudo errado. Você não esquece daquele ano que lá que o São Paulo foi ganhar do Juventus pro Corinthians não cair. Não esquece que a Portuguesa já caiu. Raro, São Paulo já caiu, né? Não. Também, já caiu. Ó, mas... só um informamento, o Palmeiras e Galinha vai ser no Pacaembu também, viu? Pacaembu? É, porque vai ter show. Galinha é a senhora junto com aquele monte de... Peraí, eu tô dando informação, idiota. Com aquele monte de velhas que frequentam o placar. Segue o jogo, sem falatório. Aquilo aí sim é um galinheiro. Mesmo, olha, com 15 pontos, é bom ganhar. Que se perde, aí chega na próxima rodada os outros, os que estão com 12, mete 3 pontos. Aí começa a dar calor, né? Que nem ontem eu tava lá, olha, tava empatando, eu falei, bom garantir o ponto, só pode ter 14. Ô, seu Bento, e aí, que mais do porco? Faz isso aí, tá bom. Então tá bom. Onde foi esse show, Bento? Bom, né? Vamos ao Santos. Santos? RG, diga. Recomendação hoje, RG. Sexta-feira, feriado de Páscoa, hoje acabando a quarentena. Hoje é quinta. Então, esse feriado aí, né? Você já quer pra amanhã? É. Ah! Então, amanhã não é. Vamos fazer hoje. Você já consegue? Quer pra amanhã? Você, amanhã, consegue? Sábado e domingo? É. Ah, pra fazer a lebrezinha entrar na casinha direto, velho. Sem botar o focinho pra fora. Isso aí, o peixe que se prepara pro clássico do. Jogou a semana inteira. Tem o time aí, seu Bento? Deixa eu procurar aqui. Tem aqui, seu Bento? Tem aí, fala então. Vai de Vanderlei. Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz. Caju, Renato, Alisson, Vitor Bueno, Ronaldo Mendes. Caramba. Paulinho e Joel. Olha. Caramba! Vamos pegar o tricolor aí, velho. Esse provavelmente seja esse time. Tem uma molecada nova ali no meio. É o time que tá treinando aí, né? Que treinou a semana toda aí. Então, vamos lá. Eu considero esse time um time nota 6,5, né? Vamos ver. Tem o Renatinho, que é experiente. Tem o Caju, que já jogou ali. Que é o cara que colocou o Mena na reserva. Tem o Vanderlei, que. Tá numa fase muito legal. Cadê o Zeca? Tá na seleção, né? Selecation. Tudo bem. Entendeu? Então vamos ver. Estamos treinando, vamos aguardar aí o tricolor. Tricolor do Morumbi. Muito bem, é isso aí. Manchetes do Estádio 97 que estão no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Agora o Narigudo vai falar do Extra. Fala do Extra, Benjamin. Olha só, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura coração! Olha, pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa? Pois é, dia de jogo, né? E jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver seu time dar show de bola e tomar aquela taipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E olha, e para isso, não pode faltar o quê? Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, né? Quando o assunto é futebol, amigos, família... Olha, Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. E vamos torcer! Cerveja Itaipava, a garrafa, 300ml. Sabe quanto, RG? R$1,69. É isso mesmo. Cerveja Itaipava, a garrafa, 300ml. Apenas R$1,69. O RG acabou o programa, voa pro Extra, hein? Você não pode perder. Corre, voa pro Extra. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. Estádio 97, já já, vai falar de São Paulo, vai falar do Corinthians, mas antes, recado da BV Financeira. Tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Fato triste do futebol hoje é a morte do Cruyff. Johan Cruyff. Morreu devido a câncer aos 68 anos de idade. Câncer no pulmão. Ele tinha um câncer no pulmão. Ele era um tabagista. Já tinha parado de fumar. Ele estava 25 anos sem fumar, mas não... Não, para vocês que fumam aí, ó. Ele, inclusive, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, ele tinha feito, foi famoso, uma propaganda que ele falava, né? O futebol me deu tudo e o cigarro me tirou quase tudo. Então tem uma consciência, né, galera? E o Cruyff que marcou uma... Fumar faz mal. O Cruyff, além de ter jogado uma barbaridade, o Cruyff era um cara inteligentíssimo, cara de atitude, personalidade... Um dos caras que ajudou a transformar o Barcelona no que é hoje. Ele é ídolo lá, pô. Foi técnico. Ele é ídolo lá, ele é ídolo na Holanda. Esse fez a diferença, né, Benja? Porque é o seguinte. Aquele carrossel na época, era brincadeira, né? Na época, não existia essa rede social, esse negócio. As notícias não chegavam tão rápido. Bem lembrado. Então as notícias chegavam rápido através da fama do cara, e se o cara era bom, e se fosse merecedor. Verdade. Então, da mesma forma como o mundo lá fora ouvia falar de Pelé, eu lembro perfeitamente que aqui no Brasil se ouvia falar muito de Cruyff, do Johan. É, por quê? Porque o cara era bom, velho. O cara só vê o currículo dele, né? É bobagem. Porque agora o cara morreu, aí. Agora que morreu. E o Cruyff tem um negócio na carreira que é o único jogador na história que fez, né? O quê? O Cruyff se recusou a jogar a Copa de 78. Porque a Argentina vivia a ditadura militar. E ele não quis ir lá. Ele se recusou. E uma outra coisa interessante. Mas aquele time da Holanda era bom mesmo sem ele, hein? Tanto foi vice-campeã, né? Mas com ele, era outra coisa. Ele foi um ícone, né? Também tem uma outra história legal. A Holanda jogava de Adidas, né? Uhum. E a camisa do Cruyff, aquela laranja, ela tinha duas listas só aqui no Brasil, não tinha três. Sim. Ele arrancou. Ele falou: não vou fazer propaganda de graça. Eu tenho a réplica dessa camisa. A réplica também vem com duas listas só. A número 14. Ah, é? Que coisa, hein? É, ele foi do rebeldinho, né? Mas também é o mala, hein? Não. Mala, hein? É que ele foi lá. Estrela, tem que ganhar. Porra, é o uniforme da seleção. Ah, paga. Não, mas ele... Peraí. Ele era lá... Se não tiver jogador lá, se não tiver o recheio, não tem a camisa. Mas ele era lá, o que, guardado as devidas proporções, o Sócrates era aqui no Brasil. Ele é meio despirocado. Mas é que tá, o Sócrates, ele não boicotou a camisa. Ele colocou numa vez lá na hora de cantar o hino nacional, eles puseram a mão em cima da marca pra não estampar a marca da seleção brasileira, a marca esportiva. Mas, querendo ou não, eu acho que vai tudo bem. Ele tem o direito de falar, não quero jogar porque é o lugar que tá tendo uma ditadura militar. Mas, por exemplo, vamos supor, vai ter um Mundial organizado pela FIFA na Coreia do Norte, tá certo? Ditadura, o bicho pegando, o cara não deixa os coreanos lá. Fala assim, Domênico é fã do homem. Então, mas aí o cara não deixa ninguém nem ligar a TV. Aí chega lá, o melhor jogador do Corinthians hoje aí, no caso, sei lá, o Cássio ou o Giovanni Augusto, tá, não quero ir porque ela tem ditadura militar. Ah, vai. Põe o cara no avião à força. Vai lá jogar, seu safado. Não vai, velho. Vai prejudicar a seleção, vai prejudicar o time por causa de uma ideologia, velho. Vai lá representar teu país, Paquito, tá louco? É verdade. Faz hora. É uma forma de representar o país, sim. Não, mano. É sim. Não. Continuando com as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de Polo Ar com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. Vamos lá, seu Bento. Chama? Corinthians. Ah, Coringão, mano! Passou o carro, mano. O Corinthians é o Cruyff do futebol, cara. Você foi no jogo ontem, seu Bento? Ah, não é. Hoje não é. Você foi lá? Hoje não é. Como não é? Você foi lá? Foi. Que era perto da tua casa. Passei lá. Até pare. Passei lá no 1º de maio lá. 3-0, acompanhei de perto lá o que aconteceu. O Corinthians é... O que do Corinthians? O quê? Então, dá pra falar, cara, que o Corinthians tem um semideus no banco. Dá pra falar que no primeiro tempo os caras perderam o gol, né? E jogaram mais que o Corinthians. Ué, aonde? Explica pra ele como é que funciona o futebol. O futebol, RG, explica... tem dois tempos de 45. Qual que é o objetivo principal? Fazer o gol. Tipo, ataca pro lado. É, pode falar mal. Sim, pode falar mal. Mas a bola, se a bola não entrar, o que dá? Se a bola não entrar, não vai. Dá a impressão que foi um chocolate em 90 minutos. Mas peraí, o jogo ele é composto por dois tempos, tá certo? Geralmente de 45 cada um. Pode falar, o RG não pode falar que o time tomou uma passa. Você tem que analisar o que foi o jogo. Você pode ter que engolir aquele time de São Bernardo. Ah, o segundo tempo. O RG é leviano. O primeiro tempo foi um jogo pau a pau. RG, peraí, pesquei uma frase. RG é leviano. Quem que falou isso? Eu ouvi isso. O Domênico. Não, acho que não. Quem foi? Quem foi? Não. Foi pro lado de lá. Foi o Narigudo lá que falou. Eu tô defendendo o RG. Peraí, o senhor intriguinha aqui é o RG parceiro. O RG é leviano. Eu fiquei na dúvida entre a voz do Mota e do Domênico. É, sim, Domênico. Falou. Não foi nem o Mota e nem o Domênico. Quem faltou com respeito para com a minha pessoa foi o senhor Maurício. Peraí. Oh, em algum momento. E ainda é surdo. Foi ainda você? Foi. Me chamou de leviano. Mano, você tem que respeitar um senhor. Foi o Benja. Tem que respeitar um senhor. Tá foi o Benja. Um dia os caras põem a saroba aqui no negócio da RG. O que é uma flechada mais pra São Sebastião, velho? O Benja me chamou de parceiro. O Benja não falou que eu era. Chupa, amor. Tá bom. RG é meu truto. Mas tudo bem. Não vai, né? O que você tá fazendo com essa RG? A mão aí. RG número 2. Fala, maninho. Exemplo, sabe por que o Tite é um semideus, cara? Por quê? Ó, sábado passado, semideus, cara, sábado passado, o Romero marcou dois gols. O Edilson também fez o dele. É verdade. Ontem, o Rodriguinho, que muitas vezes é execrado pela torcida do Corinthians, marcou mais dois, mano. Então, cara, o Tite ele faz milagres. Ó, se o Tite for campeão da Libertadores, eu vou começar a concordar com você. Mas é verdade, RG. Vocês não podem mais duvidar de tantos fatos que o Tite é um cara especial nesse mundo. Então ganhar do Peixe. Do peixe agora. Vamos falar aí. Quem viu o jogo aqui, levanta a mão. Quem viu o jogo, levanta a mão. Um treinador muito especial, ele é um semideus. Ninguém viu? Quem viu o jogo, levanta a mão. Lógico que eu vi. Vou te falar. O que o Fagner tá jogando de bola é sacanagem. Joga muito, joga muito. Olha, é impressionante que esse cara tá jogando de bola. Tá o Mano Menezes não jogava nada, com o Tite joga tudo. Não, mas o Vou perguntar de novo. Quem viu o jogo, levanta a mão. Eu vi os melhores momentos. O Fagner ele tem feito boas atuações, cara. Nossa, esses caras tão chato hoje. O Fagner tem sido uma das referências ali na lateral do Corinthians. Eu não vi como eu vou levantar a mão. Ah, bom, então responde. Não. Mas fora o Fagner, um outro jogador do Corinthians que tá jogando muita bola, cara, é o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto, ele chegou, mostrou personalidade ali, assumiu uma condição que era do Jadson, do Renato Augusto, enfim. Mas tem dois caras ainda que eu acho que estão bem abaixo, veja. No caso, o Guilherme, que perdeu um gol ali no final do primeiro tempo, um gol ele e o goleiro. Ele acabou isolando ali, foi ridículo. E o outro cara é o André. Eu acho que o Tite, ele... Eu falei pra você, mano, esquece. Não, André. Mas o RG, o André, a impressão que eu tenho é que ele ainda não tá 100% fisicamente. Tem que voltar pro esporte lá, cheio de glória. Eu sei que o Tite, ele não gosta de desprestigiar, talvez, a molecada que já tá jogando com ele há muito tempo ali. No caso, o Rodriguinho, que assumiu aquela condição de segundo volante no lugar do Elias, enquanto o Elias tá machucado. E nem com relação aí... O que é, Benja? Fala aí. Inclusive, tô vendo uma manchete aqui também no site, ó. Antes da bola rolar no treino dessa tarde, Tite, os jogadores distribuíram ovos de Páscoa a crianças carentes no CT Joaquim Grava. Inclusive, parece que o Tite, ele quebrou a câmera do repórter. Ele não queria que fotografassem isso, porque o Tite, ele não é oportunista. Ele faz sem precisar mostrar o que tá fazendo. Ele pediu pro cara, falou, não fotografa, por favor. Então, por que divulgaram? Então, porque já tinha no filme, né? Ele tinha tirado umas fotos. Aí o cara levou rápido pra redação e acabou revelando a foto. Mas não tem necessidade, cara. Porque o Tite, Sombra, inclusive ontem, o rapaz chegou lá... Não é que nem lá... o time do RG, né? Que não queria descer lá e tal. Não queria... Time não. Como assim? Uma parte do time não desceu. Não, senhor. Não, senhor. Que era a entidade macumba. Não, senhor. Foram dois jogadores. Uma parte. Neymar e o Ganso. Tinha um pedreiro só mais importante. Tatuapé, mas hoje o Ganso tá mais espiritualizado. Ah, é, né? Quando convém... Tinha um pedreiro hoje trabalhando na região ali do Tatuapé. E ele tava, acho que, montando lá um toldo lá. Tava fazendo alguma coisa assim no telhado. Grande história. O cara, sem querer, ele decepou a mão. Que horror! Espirrava sangue pra todo lado. Ele chegou lá no, na frente do Corinthians ali pedindo ajuda. Pera, pega a mão do Domênico, mostra mais ou menos onde foi o corte. Não, assim. Mais ou menos. Tá ele louco. Chegou na frente do Corinthians. Nossa, ali pedindo ajuda. Nossa, o Domênico tá estúpido de graça hoje. Vai pro inferno você. Socorro. Ele chegou corta lá, tua mão aí, ô trouxa. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro! E coincidentemente, Sombra, o Edu Gaspar tava saindo com o carro. O Edu Gaspar olhou e falou: puta, cara, vou te levar pro pronto-socorro. Sim. Mas aí ele lembrou, cara, ele falou, pô, hoje não tá tendo treino. Pô, quinta de manhã, o Corinthians jogou ontem, tava tendo só aquela atividade regenerativa pros atletas recuperarem a musculatura. E coincidentemente o Tite tava lá. Sim. E? Ao invés de levar o cara pro hospital, ele levou o pedreiro pra dentro do Parque São Jorge. Quanta besteira. O Tite, cara, o Tite, ele juntou a mão junto com o braço. Aonde vai parar essa história? Ele deu um beijo meio molhado, assim, com aquela saliva benta que ele tem. Colou a mão do pedreiro. Animal. O cara começou a mexer. Não é que ficou colada só e começou. Ele já mexeu a mão. Isso? Sério? É verdade, cara. Sério, cara. É, poderia aproveitar esse poder todo pra fazer uma limpeza lá de funcionários, hein? Tem uns funcionários. Porra, estranhos, cara. O Tite é santo, cara. É. Eu juro por Deus que eu fico pensando aqui. Às vezes vocês eu quieto aqui, mas eu fico aqui pensando, juro por Deus. Fico aqui no canto. É. Da groselha é falada no ar e vocês ficam quietos e ninguém fala nada. Então, não é possível. Você vai mexer com louco? Você já viu o que acontece quando você mexe com louco? Hein? Você já viu que você interrompe ele? Mexe com louco! Você interrompe ele e fala: mexe com louco! É possível, porra! Esse pensamentozinho só acontece, Sombra, quando tá tudo bem. Isso o quê? Esse pensamentozinho que ele tá tendo aqui. Mexe com o louco pra você ver o que acontece. Quando o cara tiver, talvez, precisando de uma ajuda, ele vai invocar o Tite. Você tá coberto de razão. Eu vou te falar. A paz de Tite, Domênico. Eu vou te falar. Paz de Tite. Esse cara tá tão escroto. Domênico? O Domênico? Pô, velho, não dá pra entender. Olha, primeiro que ninguém te perguntou porra nenhuma, tá? Você fica na sua aí. Tá, você fica aí. Pergunta, mas que pergunta, acha do Domênico, pergunta. Por exemplo? Eu adoro o Domênico, ele tá escroto. Muito obrigado por gostar de mim. Não acredito em nada, é grosso desnecessariamente. Ah, pro inferno, fala aí do que de vocês aí. Suga toda a energia positiva. Não falou nada, não começa a jogar responsabilidade, não. Falar em Corinthians ainda, aquele Matheus Pereira, né, mano? Foi pra Juve. Matheus Pereira. Mas você viu, o Corinthians tem 5% do cara. Sim. Ele é do Fernando Garcia, Sombra. Lá dentro do Corinthians, até, acho que até os azulejos são do Fernando Garcia. Que absurdo, e ele também, Sombra, ele não teria talvez lá grandes chances. Ainda mais depois aquele pênalti que ele perdeu na Copa São Paulo também. Não dava nem pra bater no peito e falar, me dá uma chance aí, tio. Ah, foi esse que perdeu o pênalti. Foi o próprio. Veja, então, é um moleque que tinha qualidade, Sombra, mas parece que não sentia de vez em quando. Eu não queimei ele, não, mas o moleque não pode numa final de campeonato de copinha. Dar de louco daquele no jeito. No momento daquele... Ele não pode. Não pode errar. Jânio Quadros agora? Jânio Quadros? O Alexandre Pato não podia bater um ser humano pênalti não daquele pode jeito aquela hora. Existem erros e erros, mano. Se ele marcar, mas ele não. Pra que um risco desnecessário desse? Muito bem. Continuando com as manchetes. Não é muito bem. Tá ótimo. Você tá muito conformado. Perdeu o pênalti. Quem foi campeão? Flamengo? Ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos lá, mais manchetes. Vamos lá, venceu bem. São Paulo. São Paulo? Não, do Pato não foi o Flamengo. Tricolor. Líder, meu Deus, líder! Sofreu ontem pra ganhar, era pra ter tomado o gol no final. Aí fez Calero, um bonito gol, né? Olá. Um golaço, gol de centroavante. Meteu lá, dentro, 1-0. E a notícia de hoje, né, Sombra? Como comentou aqui ontem, Milton Cruz, tudo coincidentemente, hoje ele foi demitido após 22 anos. A Elvis. Está no clube. Olha, uma indenização. Primeiramente falando sobre o jogo, mais uma partida lamentável de São Paulo, uma partida horrorosa. Olha, sintetizando, cara, um futebol, a gente sempre, quando você vê as pessoas jogando futebol, seja entre amigos, né? Tudo bem, não é que eu quero dizer, pô, que futebol é tão fácil assim. Não é. Mas, poxa vida, futebol, você tá brincando na rua, você fala, vamos fazer uma tabela, né? O futebol é pra frente. O futebol tem que ser em progressão. O São Paulo, quando a bola para no pé do lateral, ou vira um chuveirinho ou é um toque para trás. Não tem passagem, não tem... O que recebe a bola nunca tem mais que uma opção de passe. Em volta daquele que tem a bola, tem que ter, porra, dois, três se oferecendo, se movimentando, se deslocando para receber. Tem jogador que não sabe o que fazer, encostando, né? Para receber. Aquele que toca tem que sair para receber na frente, né? Aí quando aquele sai, puxa a marcação, o outro ocupa o espaço. O São Paulo não tem nada. O São Paulo é o seguinte: toca, avança, toca pra lateral. da lateral, você fala, agora vai tocar na frente porque alguém vai se deslocar para correr junto à linha de fundo. Não, volta a bola para trás. É o futebol caranguejo. Aliás, esse futebol caranguejo no São Paulo, ele só esteve um tempo ausente quando foi o Osório. Tudo bem, o Osório também tinha seus problemas, porque ele também largava toda a defesa arregaçada, assim, né? Parecia a moça no bordel implorando por grana, né? Também ficava tudo arregaçado, também era 8 ou 80. Agora, o São Paulo, bonito, bonito, não é bonito? Então, aí é o seguinte, mas só que o São Paulo, cara, ele não tem nada do futebol, nada, o básico do futebol, sabe? Não tem uma tabela, não tem um jogo em progressão, não tem deslocamento, não tem nada. E o Ganso é o único que apresenta mais qualidade, fica procurando pra quem tocar. E ontem o único lance praticamente que teve assim de um jogador procurar se deslocar no espaço vazio foi do Ganso, que botou a bola ali pro Calleri, e o Calleri fez mais uma vez o Ganso, né? Agora, se ontem o São Paulo perdesse, também seria justo. Porque o Botafogo, ele perdeu a grande chance do jogo. Verdade. A grande, cara a cara ali, e o jogador que inclusive foi até dispensado ano passado pelo São Paulo, da base, que é o tal do Léo, foi lá e perdeu o gol na cara. O São Paulo... Contrariou, né? Porque esse normalmente faz, né? No São Paulo é sempre assim. O lance dele foi, olha... Foi esse, velho? Não, tô até agora na cabine lá esperando. Narra. Eu te colo o nome do time, é Botafogo. Botafogo. O São Paulo no ataque pode tentar fazer o gol, salvar, porque o São Paulo tá num momento muito ruim. É contra-ataque. Lá vem Léo, vai estabanado todo, quase caiu, driblou um, sem querer driblou, a bola passou lá na perna, vem o número 11, voltou, vai fazer, meu querido. O que é isso? Sabe, nem... O que aconteceu, Sombra? Acho que nem o Denis acreditou que a bola não tinha entrado. Ele deu um tapa, né, cara? Aquela de... E o Denis respirou aliviado no final do jogo. A câmera pega ele. Agora, é incrível, é ou nada. Sobre a demissão do Milton Cruz, sim, é muito difícil para nós que estamos de fora entender se é uma demissão válida ou não. Eu entendo que quando você está numa empresa, você tem que procurar trabalhar, o grupo tem que trabalhar em harmonia. Uhum. Então, se existe uma direção de futebol, que é o Luiz Antônio da Cunha e o Gustavo, provavelmente, junto a eles, junto ao Leco, que decidiram pela demissão do Milton Cruz e devem ter suas razões. Se são razões ou motivos válidos, eu não sei se é, porque, eu repito, não estamos dentro de São Paulo para saber. Agora, que de muito tempo a vontade de muita gente dentro de São Paulo era pela saída do Milton Cruz, há muito tempo. Inclusive aquele assessor falou há pouco tempo atrás. De tempo e de época. Muito tempo atrás. De muito tempo atrás. Se comentava. E retrocedendo, não que fosse a vontade do Juvenal, mas de muita gente que trabalhava pro Juvenal, sim, isso sempre foi muito falado. Muito falar, não queriam o Milton Cruz. Agora, nossa, agora saiu o Milton Cruz, São Paulo acabou? Não, não é. Inovação. Se o Gustavo, o novo diretor de futebol e o Leco acham que para a harmonia do elenco, ou para o melhor, ou que não seja para a harmonia, mas que para o bom trabalho do futebol tem que sair o Milton Cruz, que se saia, não é porque está 22 anos, 24, 6 meses, né? Não tô fazendo juízo sobre o Milton Cruz, porque para a gente é difícil dizer, ele era importante, não era, como que era a função dele lá dentro, né? Agora, que de muito tempo respingava do Morumbi a ideia de, tipo, o Milton Cruz não é bom pra nós, muita gente exalava esse tipo de comentário. Nessa linha, né? De falava pensamento. Muito. Técnico. Mas, Sombra, você acha que, assim, ele influenciava tecnicamente, né? Em termos de indicações e coisa do tipo. Mas você acha que ele poderia influenciar politicamente dentro do clube? Pô, 22 anos no lugar. É, mas eu acho que a palavra... Lógico, claro, mas o... tinha força política dentro de São Paulo. Mas não adianta a gente agora ficar demonizando, dizendo, olha, os males foram do Milton Cruz. Não adianta chegar para assim, sabe? Não é isso. Acho que se de repente entendem que é uma parte que deve ser mexida para melhora, ok. Você tem que dar crédito para quem tá no comando. Uhum. Sabe, o pior coisa que tem é você trabalhar com quem você não tem a mesma conversa. Aí isso é ruim pro clube. Acho que só vale, Sombra, diferenciar o seguinte, não é, ele não influenciava, por exemplo, em contratações, eu acho que não é a palavra correta, não é essa. Era a função dele, ele exercia essa função de estudar, analisar e indicar jogadores. Pelo menos era o que sempre... Colocaram o Milton da Cruz, né, meu? Agora, dizer assim, olha, o São Paulo foi campeão do mundo porque tinha o Milton Cruz, e o São Paulo não ganha mais nada porque tem o Milton Cruz, É muito raso. Tremenda, é. Muito raso, porque um clube não é só um Milton Cruz. Pô, tem todo um departamento de futebol, tem um centro de treinamento. Agora, ontem uma pessoa me falou o seguinte: grande problema, quem tem, essa pessoa entende que o senhor, que o grande problema do São Paulo hoje é que o ambiente no São Paulo é ruim, em todo lugar é ruim. Diz que o ambiente no São Paulo, para você administrar o São Paulo, é ruim em todos os setores. No organograma você não acha o verdinho? Aquele vizinho verdinho. Tô livre lá, meu. É no Morumbi, é no CT. Diz que todo lugar o ambiente é ruim. É uma briga política, é uma guerra política, situação, oposição. Sabe? Diz que o ambiente no São Paulo não é legal. Né? E essa pessoa comentou comigo: olha, não que o elenco de São Paulo seja uma maravilha, mas diz que tem muito jogador ali que poderia render melhor em outro contexto, em outra situação. Isso é verdade, cara. Às vezes você tem um funcionário, ele às vezes não é tão qualificado. Mas se ele estiver dentro de um contexto muito pesado de trabalho, de descomando, cara, assim, isso você piora o atleta. É que nem você ter um atleta no campo, que ele já não é lá aquelas coisas. Aí a torcida vai lá e vai o cara o tempo todo, a consequência é que ele vai atuar pior ainda do que ele é. Se ele tiver o incentivo, ele pode subir um patamar. Ele nunca vai ser o Pelé, mas ele pode subir um patamar. Porque o psicológico ajuda. O psicológico ajuda até em cura de doença. É. Ajuda. É. E o passe que o Ganso deu ali com L1 e triângulo? Não, foi um belo passe, pô. É. De novo, é o melhor jogador. O Ganso vem sendo o destaque. No limite, hein? Ele achou o cara no limite. Agora, o que se diz aqui? O São Paulo tem um ambiente muito ruim em todos os setores. Em todos os setores. Infelizmente, é porque a política é nefasta. Eu não tô falando, porque okay, você é a favor do Leco, você é contra o Leco. Não, porque política, você tem todos os lados. Aliás, no São Paulo você tem 10 oposições, 3 situações. Lembra muito como era o Palmeiras há um tempo atrás. E que talvez hoje esteja adormecido, né? Hibernando lá. Essa crise política que tinha no Palmeiras hoje, ela hiberna, né? Também para acordar não demora. Dependendo da circunstância. Só o nobre sair. Não, o insucesso do clube sai quem banca, meu amigo. Um abraço. A coisa. E Sombra. É que o nobre conseguiu fazer né? Bloquear todo mundo ali. E Sombra. E uma informação daqui a pouco, hein? Tá. Forte. Forte. Acabou de tocar meu celular aqui. Que time? São Paulo, né? Então fala, fala agora. Deus, fala agora. Vou mostrar o áudio aqui, acabei de receber de um repórter. Ah, mas esse áudio você traz às vezes cuidado, não sai no fone. Não, não. Não sai, será que quer botar aí você, ó? Vou botar aqui. Botar. Deixa eu ver. Botar em você, não? É, pode falar aí no ar, né? Que eu acabei de ter informação forte, né? Informação de bastidor aqui, que o Milton Cruz foi mandado embora, né? Mas todo mundo já tá falando. Falando. Quer dizer, você anunciando você é isso? E a sua fonte era você mesmo. Não era eu, não. Não? É, não, é. Vocês confundiram, né? É seu irmão gêmeo de voz. Não, é porque no fone a voz parece, né? Mas é outra pessoa. Diga. Nenhum funcionário poderia ser mandado embora às vésperas da Páscoa e do Natal. Palhaçada. Mas você é um brincalhão, hein? Vai. O que muda pro São Paulo mandar o cara embora na segunda-feira ou na terça? Ah, segunda é chato, mano. Mandar o cara embora na terça, RG. Terça e quarta é uma legal, coisa, né? Ô, RG, por exemplo, o cara pode falar, mas tá acabando o mês, não sei o quê, mas o mês só vai virar na semana que vem. Manda embora na terça ou na quarta, muda o quê? Eu já falei isso aqui, mandar na sexta e na segunda é sacanagem. Mas mandar numa época assim, por mais apoio, olha. Você acha que ele já não sabia, né? Embora o novo diretor de São Paulo tenha manifestado apoio ao Balsa. Triste, mas, cara, se não chegar numa final de Campeonato Paulista e ainda chegar e ou não classificar no grupo da Libertadores. Perder por pênalti é uma coisa, perder de maneira vexatória é outra. Perder sendo dominado é uma coisa, perder, mas assim, dá um azar, às vezes é equilibrado, afinal é outra coisa. Isso é palpite, isso não é informação, não é nada que alguém chega e fala. Mas eu acho que o Balsa, se não conseguir levar o São Paulo a uma final de Campeonato Paulista, mas. Não dura, né? Ah, eu acho que não dura não, cara. Não dura. E eu vou te falar um negócio. Com tudo que tem de problema, mas o São Paulo joga muito mal. E o reflexo tá na arquibancada, né, Sombra? Muito mal. Eu sei que tem vários fatores que influenciam, como eu já disse agora há pouco. Que o ambiente do São Paulo é ruim, etc e tal. Mas o futebol do São Paulo, ele é horroroso. É horroroso. É como se fosse o primeiro. O São Paulo joga como se ele... Sabe quando o time já não vai mais cair, também não vai... Não pretende mais nada? Sabe ele quando... tá cumprindo tabela. O futebol do São Paulo é de time que tá cumprindo tabela. Tá pensando no Brasileirão. pensando em brasileiro. Ó, agora com a escalação. Acho que o São Paulo joga mal porque pensa no brasileiro. Não, agora não tá pensando em mais nada. Eu acho que o São Paulo não classifica na Libertadores. Você acha que classifica? Eu não, mas aliás, você defendia isso muito antes. Tudo bem, parabéns. Você defendia. Eu acreditava, como sempre acreditei no São Paulo. Mas eu tô falando. Eu tô falando que o São Paulo agora já tá com a cabeça lá. O Paulistão pode ser. Que chega a final e disputa uma final. Você acha que joga mal porque tá com a cabeça no brasileiro? Não falei isso. Salsicha tá comendo cachorro. Eu não falei isso. O pensamento Eu tô falando que ele já pensa o quê? Não vai dar. Eu sei, mano. Entendeu? Mas... não há aquela coisa de, sabe? É engraçado o seu comentário, porque antes o São Paulino só queria Libertadores. Agora escutar que o São Paulo tá... porra, na Libertadores e pensando no brasileiro... pergunta jornalística. Não, tá pensando, tá se preparando. Eu queria fazer uma pergunta jornalística. Você me critica quando eu falo que o Bauza... Você viu o que o Bauza fez ontem? O quê? Pô, o Bauza... O Bauza... Ou ele tá perdido ou ele ainda não ele vai... Tá tentando, então, ele tá tentando, cara. Eu acredito no cara, ele tá tentando, velho. Eu achei bizarro. Ô, Benjamin, então me responde uma coisa. Você acha que a formação dele, o Bauza tá boiando? A balsa tá... Perguntando. Acho que tá. Jornalisticamente. Esse balsa tá fazendo água. Acho que tá, Bota. Se você viu o jogo ontem... A stand-up também, velho. Eu não tô zoando. Eu não sei por que também agora... Ele mexe, ele substitui errado, ele mexe mal no time. Pô, põe esses moleques pra jogar. Não. E Daniel... E detalhe. Daniel Fernandes. Daniel Guedes. Não, Lucas Fernandes. Lucas Fernandes e o Daniel. Ele tá pondo. Agora vou te falar um negócio. Aí mexe tudo errado. Aí criou. O Carlinhos joga de atacante, o Carlinhos joga de lateral. Né? O Carlinhos joga de meio. É o coringa dele, o Carlinhos. É Moloch. Ele quer inventar. E tá jogando mal em todas. Mas, Sombra, eu sei que pra vocês pode parecer utópico o pensamento. Mas se o São Paulo vencer a próxima partida aí diante do Trujillanos, resultado que até parece... Parece até um pouco óbvio, porque... Pra mim hoje não é óbvio. Não, mas é um resultado teoricamente aí que é mais óbvio. Você acha que o Trujillanos ele é pior do que o Botafogo? Não, mas é que tá, Sombra. Eu acho que Botafogo. Quando virar agora o turno, essa vitória do São Paulo pode dar um gás novo, não sei. Já pega o Santos do São Paulo. Tá, mas é que tá, o Santos incompleto. O Santos vai estar sem Ricardo Oliveira, sem Lucas Lima. Cinco titulares. Então, o Santos vai estar todo capenga. São Paulo já não tem pra começo de conversa o Ganso, que é o melhor jogador do time. O Ganso forçou. Também deu uma forçada ontem. Uma forçadinha. Forçou. O Sombra, então, o São Paulo vencendo aí, ó, ele chega a 5 pontos, que é o mesmo número de pontos do River. O River que possivelmente, pode ser, vamos colocar, um empate contra o Strongest, tá? Em casa. Por que possivelmente um empate? Porque o River não tá passando como confiança. Como não, mano? Ganhou dos caras lá, véio, mano. O São Paulo engoliu o River. Aí os caras fizeram um gol no São Paulo engoliu o River. Você tá tentando adequar uma situação. A lógica seria a vitória do River em casa. Ué, mas até agora o Strongest não perdeu, então não acho que seria lógico. Ah, mas cara. O Strongest fez o gol no último minuto contra o River em casa, mano. Não, o River tava ganhando até o último minuto. Mesma coisa. Não, tô dizendo, o River tava ganhando até o último minuto lá na altitude. Mas aí tudo bem, o Strongest até agora, no grupo de São Paulo, não perdeu. Assim como o River também, não. Uhum. É, então eu não vejo, talvez, onde, do jeito que o River buscou um empate. Ali, quer dizer, o Strongest, né, buscou o empate jogando em casa contra o River. Eu não vejo, talvez, ali um resultado tão distante. O Strongest buscar um empate na Argentina também. Pode empatar. Pode acontecer. É, mano, mas eu vou te falar uma coisa. E se acontecer, você tá falando, por exemplo, de resultados que os outros têm que proporcionar, não, mas é que eu não acredito no próprio São Paulo. Mas, Sombra, o São Paulo, matematicamente, tudo bem, psicologicamente é uma outra conversa, mas matematicamente, o São Paulo, só depende dele. O São Paulo só depende dele. Se o São Paulo ganhar os 3 jogos, ele classifica. O São Paulo se classifica. Cara, o São Paulo também só depende dele pra ser campeão brasileiro. Até aí, só ganhar todos os jogos. São Paulo, mas, diante dessa realidade... Moralmente, a gente sabe, né? Mano, não adianta falar psicologicamente. Acabei com o mano agora, né? O futebol do São Paulo é horroroso. É horroroso, mano. Mas é que tá, Sombra. Você assistiu o jogo, mano? Eu vi. É horroroso. Ele não tem o básico, mano. Pra falar a verdade, eu vi mais o segundo tempo do jogo do São Paulo. Porque o jogo do Corinthians, como começou às 9... Aí foi pro intervalo, coloquei no jogo do São Paulo pra ver o que tava rolando lá. O São Paulo, eu vi o segundo tempo. Um time que não consegue, não adianta dizer, tá jogando na retranca. Um time que não consegue envolver o Botafogo de Ribeirão Preto, que talvez tenha nível de Série D. Tá mal no Campeonato Paulista. Esses times de Campeonato Paulista são nível de Série C, de Série D, nem de Série B. Esses times do interior de São Paulo são horrorosos. O time do São Paulo que não consegue envolver o Botafogo de Ribeirão Preto. E o São Paulo se livrou ontem de perder. O São Paulo ontem, cara, a bola do jogo era do Botafogo. Escapou, né? Mas o que São Paulo escapou da derrota aqui, Sombra, ontem. É uma situação que inclusive aconteceu com o River Plate ano passado, que foi o campeão da Libertadores. O River Plate na primeira rodada aqui da fase de grupos foi encarado como o bobo da corte, velho. Porra, o River tá louco. Mas você tá colocando as exceções. A segunda, não, mas é que tá, aconteceu. Vou apostar o meu carro contra a tua bike. Eu não tenho. Ah, tem uma bike na praia. Quer? Ó, vale a pena, mano. O São Paulo não ganha a Libertadores? Não, ganhar a Libertadores não. Falei avançar pras oitavas. Que não vai ganhar, eu tenho certeza que não vai. Ah, você tá usando mas avançar pras oitavas. O River foi campeão. Não, eu tô colocando que o São Paulo pode avançar pras oitavas de final. Até, desculpa, pra avançar pras oitavas fica. Olha, que tem um torcedor de São Paulo querendo que não passe agora, pra não passar carão lá na frente. Você, Mota, qual que é seu sentimento? Você prefere avançar e ser eliminado nas oitavas ou quem sabe nas quartas? Ou você já prefere ficar na fase de grupos? Não, eu sempre prefiro que o São Paulo vá até o final, pô. Eu também acho. Tá desanimado, hein, Mota? Ah. Não, mas eu fui um dos poucos que defendi o São Paulo na Libertadores. Olha que Sombra, só finalizando. Não, tinha vários torcedores que falaram que não queria que o São Paulo disputasse a Libertadores. Ele acabou de concordar com o Sombra que não vai. O Sombra falou. Eu falava assim, eu acho que é um absurdo o São Paulo disputar a Libertadores. Pra mim, time grande tem que disputar. Sem ter a menor condição de disputar. Ué, mas o Sombra tá mostrando que ele tinha razão, mano. Não, por quê? Porque... Então você tem que ter medo, você não, nunca pode disputar. Quando convém? Pra mim, time grande tem que disputar. Agora, se vai ter resultado adverso, isso faz parte do futebol. O time campeão de Libertadores tá com dois pontos. Não disputa. Não, é ridículo, é ridículo. Então não é isso, sabe por quê? O São Paulo precisava se reestruturar. O São Paulo precisa se reestruturar como instituição, seu departamento de futebol. Quando você entra na Libertadores, você tem que treinar 20 dias correndo e já pra você ter uma equipe pra disputar a Libertadores. E mascara muito erro, né? Ah, eu me classifiquei, eu fiquei no G4. Né? Isso mascara muita coisa, né, Sombra? Tá fazendo um papel ridículo, hein? É. Estádio 97 da Energia 97, tem oferecimento de Pirelli, Domênico! Ah, Pirelli, meu amigo, que tá com uma promoção muito legal, hein? Presta atenção nessa promoção. Como é bom ouvir a voz do Domênico, né? Eu também acho. E com todo respeito, viu, Domênico? Muito obrigado. Olha, muito bonito. Então presta atenção aqui, ó, Aguinaldo. Oi. E meus amigos, chegou a promoção Seja Original Pirelli. Aproveita aí, você que tá ouvindo agora no seu carro, você tá com os pneus aí do seu carro tudo desgranhados. Gostou do esgranhado? Esgrenhado. Inventei agora. Esgrenhado, velho. Esgrenhados, tudo, sabe, já apareceram aquele ferrinho. Pneus desgrenhados. Meu amigo, começa a aparecer o ferrinho, a gente. Ah, você não, vê? Não pode. Não pode, não, cara, pode. Você tem que trocar o pneu. Falou, explode, velho. Cara, tem uma promoção legal aí da Pirelli, Seja Original Pirelli, que é o seguinte, você troca os 4 pneus do seu carro e paga só 3. Aí sim. Aí sim, olha aí, o RG falou, deu o aval dele. Não, o quarto pneu sai, ó, grátis no Vasco, na ponte preta. Ó, só a Líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, hein? Então consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli, mas aproveite essa promoção porque é imperdível, viu? Seja Original, comprou 3 pneus? O quarto é grátis, hein? É a promoção Seja Original Pirelli. Boa. Muito bem, Estádio 97 também tem oferecimento do cartão Zoom, mano. Opa, isso aí, Sombra, isso aí. Atenção a você, ó, você ouvinte do Estádio 97 que tá no seu carro, você ouvinte do Estádio 97 que tá agora aí talvez num transporte público, você que tá agora esperando o busão, você que está aí dentro de uma estação de trem ou de metrô, atenção, todos vocês querem ganhar R$5 de crédito no bilhete único? Quer? Ah, então se liga só como é muito fácil de você conseguir. Ó, aí, baixe, mano, agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Seguindo esses passos, basta você colocar o seu bilhete único na frente do validador e pronto, tá lá. R$5 de crédito nele. É isso aí, rapaziada. Não tem pegadinha não, velho. Aqui não tem caô, não tem mentirinha não. É esse o procedimento. Zoom RG número 2 é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Boa, mano. Acabaram-se as filas. Você nunca mais vai pegar fila para reabastecer de créditos o seu bilhete único, tá ligado? Não, ninguém merece. Não perca essa, RG. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para vocês. Soletre, mano. Ó, Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final. É isso aí, RG. Quer saber um pouco mais? Acessa aí, ó. zoom.com.br/bilhete único. E lembrando, Sombra, o cara que ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom, pra ele gastar da forma como ele bem entender, tá bom? É isso aí. Muito bem, boa. É isso aí. Então vamos aos ouvintes no 3284-7097. Quem ligar e disser proteção e diversão só com Bozano ganha um kit com os dois desodorantes, mais uma sacola do Batman ou do Superman. E também quem disser só com a Polo Área Samsung eu tenho o melhor clima do ano, vai concorrer a um ar-condicionado de 9.000 BTUs no dia 31 de março, tá bom? Pelo amor de Deus, só uma coisa. Fala, Zé Roberto. Acabei de ver, Domênico. O Leandro Almeida foi relacionado pro jogo de hoje. Ai, Leandro Deus, Almeida? Meu Deus, não pode ser. Ele pode jogar. Isso não, aí não é mau agouro. Não pode jogar. Tá no banco. Mas é Palmeiras e quem? Palmeiras e... o RB. RD. Ué, precisa ter paciência. O RD. O Felipe também, quando tava com o Mano Menezes no Corinthians... Não, mas você não tem paciência, Felipe, não. Não, não, Felipe, não, não, não. O Felipe fez gol contra. Pelo amor de Deus. Errava passe, meu, era crucificado. Não, não, não. Nós detonamos o cara. Veio o Tite... O Felipe começou a voar. O Fagner, cara, não joga bola. O Fagner não tava jogando nada. Chegou com mas o Fagner já jogou bola antes. Não, no Fagner no Vasco. Não, o Fagner não jogou muito bem, não. Esse outro não jogou em lugar nenhum. O apelido dele é Leandro Alameda. É. Meu abestado. O Benjamin, não dá. Você já viu esse cara jogando? Não dá, vou velho. Vou te falar, ele foi mal. Não dá. Não, ele foi mal, não. Ele é mal. Ele não foi mal. Ele não teve um lampejo de jogador de futebol. Ele sempre foi mal. Tá bom. Assiste o jogo dele. O Domênico é muito talibã, né? Não, não sou. Quando eu sou, falo cara... que ele suga a energia não, do regime. Eu sou realista diferente. O Domênico tem realista. Cara daqueles caras que entram na escola não, e não, todo eu mundo. Sou realista. Quando eu falava aqui de um jogador que passou pelo Palmeiras, lá, aquele zagueiro lá de 2002 que fez o Palmeiras cair, que ele foi de cabeça. O Alexandre. Ele cabeceou no chão, cara. Eu falava que. Não, calma, calma. Era o mesmo discursinho. Esse cara era horrível. Esse cara não jogou mais bola no resto da vida dele. O Leonardo porque, Silva assim, no Palmeiras. Eu tô tentando avisar, ruim. Inclusive. O índio jogador. Também. Leonardo Moura. Mas, lateral, o Leonardo Silva no Palmeiras era ruim. Mas quantos zagueiros índios desses deram certo? Quantos exemplos desses deram certo? Você tá falando? O índio no Palmeiras foi escorraçado, o diretor falou que ele era louco, virou o deus da raça, símbolo, capitão do Inter. Gente, mas o Michael Suell saiu no Botafogo. Mas e quantos deram errado? Mas é que tá. Pô, o Jonas no Santos. O cara às vezes é ruim. O Leonardo Silva. O cara foi pro Grêmio e foi campeão. O Leonardo Silva, quantos anos é zagueiro titular do Atlético? Mas o Benja, aquela melhor time diferente, do Brasil. Diferente. É aquilo que a gente disse. Às vezes, dentro de um contexto, o jogador se apresenta mal. Num outro contexto, melhor, mais bem administrado, a coisa flui. Mas às vezes o contexto é no mesmo clube, muda um treinador, o cara muda. Eu tô dando exemplos do Corinthians, gente. Olha só o Neymar no Santos, né? Eu detonei o outro que eu falei agora. Ah, você detona todo mundo. O Felipe. Benjamin, eu posso até, olha, que os caras estão jogando de bola, gente. Mas você não tá tendo paciência com o cabelinho de tigela. O Romero? Não dá. Roneiro. É o único. Espera jogar. Não, mas o Romero já mas jogou calma, com o Tite. O Tite ele marca gol. O Tite não é o beijamão que sara a mão que é. Sabe, que desgrudou da mão, que foi cortada. Eu sei me espero então jogar, gente. Calma. Eu vou dizer agora. Olha, Sombra. Peraí, Dudu. O meu pai sempre me disse uma frase que é realmente sensacional. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, velho. Deixa eu te falar, você pegou um caso. E outra, o Romero, para o meu gosto é ruim. Agora, para muita gente, não é. O seu gosto, o meu também é ruim para todo mundo. Quem é o artilheiro do Corinthians? Cristiano Romero. Quem é o artilheiro do Corinthians? No ano de 2016. Romero. Mas, segundo o Mano, que nem ele falou, o Baiano, Fernando Baiano, né? Jogou no Baiano. Ele fez 5 gols. Chegou fazendo 5. O cara era craque. Onde tá ele hoje? Pô, ele parou. Acontece, então. Mas acontece, às vezes, o cara se destacar. É que eu lembrei que ele fez 5 gols no jogo. Não, não é isso. Onde tá o Palinha hoje, né? Eu peguei o Fernando Baiano porque quando ele fez 5 gols, todo mundo achava de craque. Nossa, surgiu aí o novo Romário, o cacete. Concordo com você. Achava? É aquele que chegou no São Paulo e fez 5 gols no jogo. Pega a gravação, aí você vai ver a fita. Pega a fita lá. Pega a fita lá. Sobra aquele que fez 5 gols contra o Barueri no São Paulo. Chegou o primeiro jogo, foi o Fernando Baiano. O Mano falou aqui. Aonde? Imagina. Acho que o programa nem existia. Acho que existia. O Baiano não. Existia sim. Aonde tá o Palinha hoje, né? Onde tá o Palinha? Então, o programa existia. Fazendo aula numa escola lá nos Estados Unidos. Então, existia o programa sim. O Mano não tava. Não tava, mas existia. O Mano já falou isso. O Sombra falava que o Domênico tem razão. Onde tá o Viola hoje, né? Tá jogando. Onde tá o Viola hoje? Olha o exemplo que o Domingo pega de ser o Viola. Fala que já temos ouvintes na linha, no 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também oferecimento de Pirelli, promoção Pirelli. Comprou 3 pneus? O quarto é grátis. Aproveite! E Esther, construindo com valor. Vai, Dodô, enjoado. Chama o doutor aí, alô. Boa noite. Boa noite, quem fala? É o Filemon. Como? Olha. Filemon. Cinemon? Olha, é o canela em inglês. Filemon. Filezinho, Filemon. Qual que é a origem do vosso nome? A origem do vosso nome é bíblica. Filemon. É nome bíblico. De que, você não sabe, velho. De que capítulo? Peraí. Soletra aí o teu nome, velho, por favor. Eu não sei também. Deixa ele soletrar. É você, pô. Soletra o nome, velho. Soletra o nome. Velho Testamento do Novo. Eu vou soletrar pausadamente aí. Soletra. F de faca. É Filemon. Isso. Ah, Filemon. Domênico, isso é mentira. Na Bíblia não tem. Como não é mentira? Quando Filemon andava no Monte Cume. Filemon. Filemon do quê? Filemon Barbosa. Ah, não. Barbosa. Ah, não. Por que você falou Barbosa? Barbosa. Fala B, pontinho, pô. Ah, mas eu acho isso legal, pô. Legal. Parabéns, pra ele, então, parabéns. Eu acho legal. Que isso, Domênico? Você tá elogiando. Ele resgata o personagem. Domênico é chato. Deixa ele falar. Chato é o esculete da tua velha. Falar com você, né? Do tempo que eu tô tentando ligar, meu. Ligar. Teve que assinar papéis. Se burocrático. É uma guerra, hein? Guerra. Guerra. Pra poder falar com vocês. Olha, Filemon, viu? É Filemon, né? Filemon. É uma das epístolas. Significado da palavra Filemon. Significa que tem amor, possui riquezas. E foi convertido ao cristianismo por São Paulo. Vendo, Benjamin? Você não acredita nunca. E tem outra explicação. Filemon é uma das epístolas do Novo Testamento. Epístola. Faz parte do chamado. Tem conhecimento, hein? Corpus Paulino. Não, é a internet. O RG é nosso pastor. A gente, a gente conhece um pouco. É, RG é nosso pastor e nada faltará. A foto continua aberta aqui no negócio do RG, velho. Pode? É muito bom, fecha tá bom aqui, conhecer. Brincadeira babaca, os nomes diferentes, né, meu? Ele tirou a foto aí. Vamos lá, quantos anos? Aqui, ó. Continua por quê? É um ridículo, cara. Quantos anos, velho? 3.9. O que aconteceu com a RG ontem? É, o Mano já mandou aí, né? O Mano já mandou? Já disse que vai comer um filé mignon aí. Sensacional. Zero. Nossa, zero. Não mesmo, hein, velho? Tem jeito. Tá de sacanagem. Vocês mesmo, gostam, hein, de filé mignon, cara? Lógico, você tá louco? Não é a principal carne, não, cara. Eu vou dizer pra você. Tem outras carnes que são mais saborosas. Qual é melhor? Concordo. Qual que é melhor? Melhor. Maminha. Maminha bem feita é bem legal, cara. Alcatra. A carne bem feita é legal. Mas o filé mignon é a mais sem graça. Não. Depende de como é feito, né, Sombra? Ela é macia, cara. É macia, Sombra. É boa. Um bife à milanesa e filé mignon é legal. Escalope de filé mignon. Filé mignon com cebolado é bom. Também. Manteiga, sal e pimenta. Eu prefiro o filé mignon a ser rolado também. Mas o bife é bom porque ele está sendo rolado ou porque ele está sendo servido à milanesa. Você vai gostar por causa disso. O natural que é melhor, a manteiga. Melhor. Só na manteiguinha, sal, pimenta. Coleta melhor. Puta, porra. Ah, desculpa, porra. Mas pra mim, carne, cara. Carne, cara. É, eu sal. Não tô aguentando. Sal. É sal, então. Sal. Barbosa não gosta de sal. Qual que é o bairro? Meu, até que hora você vai ficar enchendo o saco com essa porra, velho? Caralho, velho. Fala onde você mora aí, ô. Mora, ô. Conhece aí, Parque P? Parque P. Parque P. Eu não conheço. Vai, fala logo. Vou falar, Barbosa. Mas você... Vai, o Barbosa, e você, vai. IP é o endereço de todos os computadores na internet. Só que esse é IP. Tem o Parque IP, tem um ali da Raposo Tavares, ali no Butantã. Isso. Olha aí. Barbosa é igual do Chaves. Isso. Você viu falar em Chaves, né? Chaves. Essa briga. Que a ex-mulher do Chaves falando do seu Madruga. Madruga. O que era mesmo que ele fazia, mesmo? Cara? Fazia? Drogado. Barbosa drogado. Ah, esse Barbosa é drogado. Barbosa é drogado. Barbosa curte. Você que é um cara aí... Cara. Você é um especialista em chave, você acredita nisso? Olha, Sombra, é uma covardia por parte aí da dona Florinda, que foi casada com chave, né? Não é verdade acusar o seu Madruga disso daí, porque o Madruga. Seu Madruga, cara, era o protagonista do seriado. O seu Madruga, ele era muito mais engraçado que o próprio Chaves, cara. Era ele o Kiko, né? Assim, os melhores. Assim como no Trapalhões, o Mussum era muito mais engraçado que qualquer outro. Mussum Barbosa. Quem você gosta mais, mano? Seria mais Barbosa ou Mussum? Mano, seria mais ou menos como daqui a 30 anos, por exemplo, no mais o Estádio 97, né? Aí chega lá, o RG não vai chegar a falar daqui a 30, mas é, por exemplo, aí chega o Mota e fala... Eu? É... O Domênico fazia o programa drogado. Eu? É. Jamais, Domênico. Seria mais jamais. Drogado, isso. Você tá louco. Que absurdo, hein, meu? Sombra, pra quem conhece a história... História. Ela era casada com o Kiko. Kiko. Ela largou o Kiko pra ficar com o Chaves. Isso é pedofilia. Mas isso é pedofilia. Eu não sei se era casada, né, mano? Eu acho que eles namoravam, não é? Davam peguete. Acho que era casada, peguete. Casada, te largou pra ficar com o Chaves, que era o ricão da história. Eu não sei o que era, mas estavam 10 anos juntos. Olha o Sombra. E outra Sombra, porque os componentes lá que fizeram a história junto com o Chaves, nenhum deles tá ricão pra caramba lá. Nenhum deles. Outro dia tava com o seu Barriga. Só o Chaves, porque ele é dono do Império lá. Ele é acionista da Televisa. Não é mais. Ele morreu. Os herdeiros. Ele morreu, mano. Então, mas ele era um dos principais sócios ali da televisão. E todo mundo sabe que as televisões no México aí são poderosíssimas, cara. São. Poderoso. Se os caras que compuseram, tá certo? Você foi meio gay agora, poderoso. Você foi gay agora. Você foi meu Leão Lobo agora. Foi Anitta, os poderosos. Poderosíssimos. Com certeza. Poderosíssimos. Mas você pega lá, por exemplo, aí. Se os caras que fizeram o sucesso do programa ser o que o Chaves foi, eu acho que eles mereciam talvez aí um pouco mais, de consideração. Poderoso. Sabe? Porque tinha cara lá, o professor Girafales morreu na miséria. Mas é difícil julgar isso, né, mano? Porque você não sabe como cada um conduziu sua vida financeira, mais, né? Velho, o cara ganha com royalties até hoje, cara. Ganha, velho. Ganha. Que outro? Olha, o mano é um dos maiores hipócritas que eu conheci. Não, e o cara foi monstro, só. Porque você viu o velório do cara e o enterro. Ó, fizeram a condução do caixão lá naquele estádio Azteca, velho. Azteca. Tá certo? O estádio lotado, todo mundo vestido de Chaves e Chapolin, mano. O bagulho foi da hora. Ô, Filemon! Oi. O melhor era o seu Madruga, cara. Sou fã Filemão. Do seu Madruga. E que time você torce, Filemão? Corinthians. O time do povo, meu camarada. É o Barbosa do Corinthians. Qual povo que é? Tem povo palmeirense, tem povo São Paulino, tem povo corintiano. O povo é o Corinthians. Ei, tá deixando, hein, velho? Tem até povo santista. Não tem, não. Tem baleia e tubarão. Povo não tem? Povo não tem. Coringão tá virando gourmet. Tá virando Corinthians gourmet com o estádio. É o Coringão. Girafales não morreu? É o time do gourmet. O mano tem de matar todo mundo. Acho que o professor Girafales não morreu. 81 anos. Não morreu ainda não. Ele não. Só por uma notícia, né, mano? E falam que o Kiko, professor Girafales vive. Vive. Achei que tinha morrido. Respira. É, o Chaves também, mano. Ó, o Godinez morreu. O seu Madruga morreu. A bruxa lá morreu. A bruxa de 71. A Chiquinha tá viva. O Girafales então tá vivo. O Kiko tá vivo. Fala que o Kiko mora aqui em Santa Catarina, velho. Não sei se é verdade ou não. Ah, mano, você acredita em tudo. Ele é Chaves. Mas você parece que mora na Casa Verde. Daqui a pouco o Domingo também. O Domingo ontem falou que o Michael Jackson tá aí. Que viram ele nas Filipinas. E hoje ele vem falando de não, tem que levar o navio da feia. Hoje ele me mandou um WhatsApp, 7 horas da manhã, olha, nas Filipinas, é ele. Isso aqui merece mandar pra turma, isso aqui. Turma, Barbosa, gosto de Michael Jackson. Isso aqui merece mandar pra turma. Filamion não, Filemon. Liga aí, meu camarada. Cara, tá satisfeito com a performance do Corinthians nesse ano de 2016, mano? 2016. Cara. 100%, 100%. Eu não tava botando muita fé, não, mas... Eu sou da tese do Tite, paciente. Paciência é que a gente chega lá. Então, mano, é que você foi contaminado pela ideologia do Benjamin, cara. O Benjamin que é pessimista. Benjamin também é bíblico. Eu e o Filemon. Do Benjamin? O Benjamin é bíblico e o Filemon também. O Benjamin foi o agiota da Bíblia, não foi? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Agiota da Bíblia? É uma das 12 tribos. Benjamin é das 12 tribos. Esse idiota não sabe da Bíblia. Esse idiota ele cobrava pra atravessar a ponte, mano. Era o cara que emprestava dinheiro pra Jesus. Eu pediria mais respeito da vossa parte, porque o único, hoje é quaresma, programa, o único desse programa que tem nome bíblico sou eu. E nós estamos na quaresma, gente. Vamos brincar. Carlos, mano. Lógico que é o nome fantasia. Existe São Carlos, tem Jesus, mano. Falou? Benjamim, pra quem não sabe, eu vou falar aqui um pouquinho de religião. É uma das 12 tribos. Benjamim era filho de Jacó. Que era Jacózinho? É o Padre Jacó. Vieira agora, vai. Não, é que eu sou padre instruído, eu sou uma mula. Jacó. Explica aí, Vieira, explica aí. Ele era filho de Jacó e de Raquel. Ah, é? É. E Raquel aí? Morreu no parto de Benjamim. Era primogênito. Ela tem conhecimento profundo, hein? Ah, e que faziam Jacó e Raquel? Não Jacó tinha uma loja. Ideia. Eu te falo. Cobrava imposto. Jacó tinha uma loja no Bom Retiro. É. A Raquel. Um restaurante. Raquel cuidava da casa, fazia gefilte fish e tchula. Vendia falafel. Falafel. Tá certo. Mas, ô, amigo, vou falafel. Te falar. O Corinthians ontem, no segundo tempo, jogou muita bola. E esse time aí que o Tite tá montando aí, você acredita que o Tite vai conseguir em pouco tempo remontar aquele time do ano passado? Olha, cara, falta mais quatro jogos, né, do Paulistão. É. Né? E o Corinthians hoje pode classificar com quatro rodadas de antecedência já. É, se empatar o jogo do Água Santa, o Corinthians já classifica. Holy Waller. Mas esses quatro jogos que a gente tem ainda é análise pro Tite pegar e fazer o checkmate da história. Entendeu? Se bem que na verdade o Tite já tem o time montado já, só que ele não quer pegar aí, né? Já expor logo uma vez. Pô, cara, mas eu acho que é complicado a torcida do Corinthians. Eu acho que ela precisa já começar a pensar como será o Corinthians quando o Tite não estiver mais entre nós, cara. Porque... O meu medo também é conforme foi esses jogos da seleção, né, meu? Conforme foi esses jogos da seleção daqui pra frente, esse é o meu medo também. Vocês gostariam que o Tite fosse uma espécie de Wenger? Ficasse décadas? Eu gostaria. Ah, mas não isso acredito aí... que isso vai acontecer, porque o Tite tem um sonho profissional de dirigir um de clube treinar Itália. Um time grande. Não, mas eu acho que não vai durar muito, não. O Tite vai fazer igual o Diego Souza no Fluminense. Vai ficar lá, vai ver que não é nada daquilo. Eu vou... pô, esses caras estão querendo eu tenho um sonho de treinar um time grande ainda. Ô, Filemão, já treina. Mas no futebol tá tudo em paz, né? Fora do futebol é que a coisa tá complicada, aí negócio da arena. Agora declararam aí que a filha do Zé Dirceu trabalha na Arena Corinthians também. É... A filha do Zé Dirceu também trabalha. Por isso que eu te falei agora que o Cruyff, o Corinthians é o Cruyff do futebol, eu falei, nesse momento não é. Esquece, né, velho? É o filho do Lula que trabalhou lá, ganhou 500 pau. É, tem a filha do Zé Dirceu. Esse negócio do estádio que precisa averiguar, não tem nada de Cruyff, não. Olha, mas com relação aí a esse episódio, por mais que a pessoa seja a melhor profissional do mercado, Sombra, é uma situação que não deveria ocorrer. É claro. Não deveria ocorrer, velho. Pô, os caras também gostam de arrumar sarna pra se coçar, né, cara? Pô, os caras estão de brincadeira. Inclusive, tem muita gente da oposição do clube aí que tá pé da vida com essa situação. E com razão, cara, e com razão. Mas me diz uma coisa, a oposição do clube agora tá pé da vida, né? Não, mas não é isso aí que vai pegar e vai abalar o clube, não. Mas a oposição do clube não sabia de nada disso antes. Mas, Sombra, é o que eu falei pra você, cara. É, esse fundo, a Arena Corinthians, cara, é um fundo independente. Por mais que você tenha o Andrés que tava tocando lá todo o processo do estádio, o Corinthians ele se preocupava em arrecadar a receita ali, RG, através do fiel torcedor e coisa do tipo, para pagar o estádio. Isso, pra pagar o estádio. É a mesma coisa, Sombra, que nem, mas não sei o quê. Quando eu falo que o Corinthians é vítima, é a mesma coisa que a gente, se a gente fizer aqui talvez uma comparação com a Petrobras. A empresa não é corrupta. Corrupta são as pessoas, cara. Mas a empresa é formada pelas pessoas. Mas é que tá, Sombra. Não dá pra rotular a empresa. Olha, a Energia 97 mas pessoas, não é corrupta. As pessoas sujam o nome. Mas se ele for corrupto, lógico, e o dono da rádio for corrupto, lógico, você tem que pagar pelas ações que praticamente vocês tiveram. Sombra. Mas você suja o nome da instituição, mano. Mas é mano. Que tá, RG. Por exemplo, se o Sombra e o Zé forem corruptos, eu não posso ser taxado de corrupto, sendo agora, que eu não fiz nada. Não, mas aí não é você. Você tá falando título, da instituição. Pô, tem funcionário da Odebrecht, Sombra, que não anda com... crachar, talvez, no peito, com medo de ser agredido, cara. Olha, agora, hoje eu tava lendo o blog do Rodrigo Matos, do UOL. Título do blog dele é o seguinte: BNDES pode cobrar dívida inteira do Corinthians se provada propina na arena. É, ué, a instituição vai pagar. A suspeita não, não de pagamento jeito. De propina levantada pela Operação Lava Jato na Arena Corinthians virou uma ameaça financeira pro clube. Você tá falando que é tudo independente? Ouça. O contrato de financiamento da Arena Corinthians prevê que o BNDES pode cobrar integralmente a dívida se for constatado o desvio dos recursos emprestados. O banco informou que acompanha a investigação e que tomará as medidas cabíveis se comprovar problemas. Veja o que diz a cláusula 17 do contrato de financiamento do estádio entre a Caixa Econômica Federal, a Arena Itaquera e o BNDES. Abre aspas. O agente financeiro declarará antecipadamente vencido este contrato, consustação de qualquer desembolso e exigibilidade da dívida independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, se for comprovada a ocorrência dos seguintes eventos. A. Aplicação dos recursos do financiamento em finalidade diversa da prevista no projeto. Nessa mesma cláusula está dito que a dívida pode ser cobrada também integralmente se a beneficiária, que é a Arena Itaquera, der informações falsas, incorretas ou enganosas. Ou seja, se a empresa que é controlada pela Odebrecht tiver prestado contas de forma mentirosa, o BNDES pode cobrar todo o dinheiro. Olha, Sombra, eu sinceramente, cara, acredito que isso não acontecerá. Inclusive, existe uma divergência entre o Corinthians porque e a própria Odebrecht. Porque não der, você acha que não acontecerá? Porque você acha que isso jamais, que isso não é devido? Sombra. Ou você acha que porque politicamente se arrumará? Não é questão de ser politicamente. A questão em si é o fato, por exemplo, da Arena não ter sido entregue ainda. O Corinthians, ele não assinou aquele termo de compromisso quando você recebe uma obra. Fala, tá aqui tua chave, tá 100% concluída a tua casa, assina aqui pra mim. O Corinthians, ele não assinou esse termo porque a arena não tá ainda 100% concluída. A Odebrecht ficou de fazer algumas reformas ainda que precisam ser feitas e não fez. O Corinthians não assinou esse documento. Então, dentro do próprio contrato, Sombra, eu tenho certeza que existem cláusulas que amparam o Corinthians com relação a esse tipo de negócio. Então, você acha que na hora H fala assim, opa, não é meu, nem recebi. Não, pelo contrário, porque a própria Odebrecht, ela é fiadora do negócio. Se o Corinthians não pagar, é a empresa que tem que pagar e tem que arcar com esse custo. Corinthians não tem custo nenhum? Não, ele tem. O Corinthians está pagando o estádio. Mas em caso de inadimplência, alguém tem que pagar. E esse alguém é o Odebrecht, cara. Mas isso está no contrato? E aí o Odebrecht, ela pode repassar o estádio, pode leiloar, pode fazer o que ela quer entender. Isso está no contrato? Olha, se o Corinthians não pagar, quem tem que pagar é o Odebrecht? É isso? Paga. É o que falam? Sombra, o empréstimo do BNDES não foi para o Corinthians, foi para o Odebrecht, Sombra. Ou foi para esse fundo que é composto pelo Odebrecht, Corinthians... O fundo, Sombra, o fundo ele administra. O empréstimo do BNDES foi para o Odebrecht, porque o Odebrecht, inclusive, fez outros estados que sediaram a conta. Estranho, viu, mano? Não, mas é verdade. É tudo muito estranho, cara. Mas, Sombra, um clube ele não pode pegar o dinheiro, talvez, ali diretamente na boca do caixa lá. Ele precisa ter um processo. Quem fez o empréstimo foi a Caixa Econômica Federal. Mas é que tá, Sombra, através daquela lei de negócio da Copa do Mundo. Não, é que você precisa porque sempre se o São Paulo quiser hoje... Então, mas se o São Paulo quiser hoje bater na porta lá do BNDES e falar quero um dinheiro que eu preciso reformar o Morumbi, possivelmente não conseguirá. Mas, ô, mano, o que se discute é isso. Existiu um acordo lá atrás entre a construtora... Entre o Corinthians, entre a Caixa. Você concorda? Foi feito um acordo. Sim, claro. Nesse acordo, chegaram a um custo lá. O Andrés chegou lá, sei lá, quanto vai custar esse estádio? Ah, vai custar 600 mil, né? Ou 600 milhões, ou sei lá quanto vai custar. Tá bom, então fechou, vamos construir. Começou a construir. Esse valor passou para o dobro, o Corinthians tem que gritar, velho. Mas é que aí tá, você está dizendo, não, recebeu a chave. Tá bom, não recebeu a chave, mas está usando a casa. Então concordou. Não, mas o RG, com relação aí à assinatura daquele termo que o Corinthians não assinou ainda, porque existem algumas coisas pendentes na arena que o Odebrecht ainda não concluiu. Mas, ô, mano, te ouvindo, dá a impressão que é um argumento técnico, jurídico... Então o sítio do Lula tem razão, pra, não é dele. Então não é dele. Então o sítio do Lula tá certo, não é você, dele. Você acha que é de quem o sítio, mano? O sítio? Eu não vou tomar, talvez, aí partido de ninguém na história. Indícios levam a crer. Meu Deus do céu. Os indícios levam a crer que é dele. É um mas enquanto não houver uma escritura mostrando que o negócio é dele, e os indícios que você tá lendo aí sobre a arena? Que não, que você Sombra, pensa? Eu não li o contrato, cara. Eu não li o contrato. Inclusive, a própria torcida do Corinthians está pedindo para que exista quando uma convém, contas. Né? Eu acho que tem que haver então, também. Mano, como porque, você Sombra, mesmo disse, você não leu o contrato, como que você pode dizer que se esse não paga, é o outro que paga? Não, mas foi o que foi divulgado na época. Foi divulgado na época. Sombra, se a gente não puder comentar, talvez aqui, a nossa opinião, a gente não pode falar mais nada de futebol. Você vai falar, o jogador tal tem o salário de tanto, porque o outro melindrou, não sei porquê. Você não viu nenhuma nota emitida por jogadores. A gente fala aqui em base de suposições, gente. A gente fala aqui em base de suposições e notícias que a gente tem perante a mídia. A gente tem que se pautar em alguma coisa. Na verdade, eu acho que o Itaquerão é da Portuguesa. Pronto. Aí o Corinthians é amigo da Lusa e foi lá, entendeu? Lusa, e aí é amigo. Pra Lusa. E aí é da Lusa. Boa, Domênico, agora eu concordei com você. E parabéns. Aí é amigo e a Lusa que emprestou. Ô, Filemão, você acha que se o Corinthians tiver problemas financeiros aí, o que pode acontecer com o Corinthians no futuro? Sinceramente, cara, eu creio que não vai abalar psicologicamente o lado dos caras, não. Acho que não vai acontecer nada. E outra, se precisa voltar pro Pacaembu, financeiramente, é um tsunami. E outra, cara, é, se preciso for, numa dessa, numa hipótese remota de haver um distrato, o Corinthians ele volta jogando pra Caimbu como sempre jogou. O Benji ia ficar tão feliz, velho. Eu? Ah, não, aí, a mim? Inclusive, eu acho que é o Benji que deve estar jogando papéis embaixo da porta. Olha, eu vou falar um negócio, agora vou te falar uma coisa, se o Corinthians tivesse que devolver o apartamento, né? Tivesse devolver por falta de pagamento, devolva o apartamento, que seria o maior mico da história. Imagina, por quê? Seria o maior mico da história. Você não é mico. O Corinthians já foi vitorioso em casa. Ou não seria o mico? Por tudo. Quem nunca precisou devolver o imóvel? Motivo de escândalo. Quem nunca precisou devolver o imóvel? Vocês são muito hipócritas, cara. É, o sonho sempre foi a casa própria, agora tirar. Imagina, imagina. Ô, Filemon! Eu moro de aluguel e sou feliz, cara. Tudo de bom pra você, cara. Obrigado pela audiência. Demora o quê? Ô, meu chefe, obrigado, obrigado, obrigado. Muito, foi muito difícil falar com vocês, mas... É verdade. Será que eu consigo ganhar aqueles merchan? Ah, mas você sabe? Pode falar, mano. Recarregar meu bilhete único ficou mais prático com mais fácil. Zoom. Zoom. Mais fácil com o Zoom. Isso, você ganhou, olha, um cartão, você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. Boa, ganhou um cinquentão, hein, mano? Ganhou uma onça aí, ó. Agora eu esqueci os outros. Tem da Bozano. E? Ah, ele falou Barbosa. Eu não dava pra falar. Tem da Bozano. Coloar. Ô Barbosa, você tá quieto demais. Da Bozano. Sumiu o Barbosa. Da Bozano. Não, não invoca. Da Bozano. Não invoca, velho. Ó, da Bozano eu vou te ajudar, cara. Tem que falar o seguinte, ó. Seguinte. Proteção e diversão, só com Bozano. Boa, ganhou um kit top da Bozano, tá bom? Com dois desodorantes, um pra cada braço. Como assim, velho? Um com cada cheiro, né, velho? Oi? O checkmate da história. Hein? Qual o checkmate? O checkmate da história agora. Que checkmate? Pra assistir o Superman. Tá louco? Não. Superman. Não, mas nós não estamos no ingresso. Não, é que nós não temos aqui o ingresso do cinema. Nós temos aqui um kit aqui com os dois desodorantes aí. É um do brinde. Batman, do Superman, a não ser que o Benjamin e uma sacolinha. Muito camarada, ele falasse assim, pô, te convido pra ir no cinema comigo, ver Superman. Tipo, aproveitou o sobrenome do cara pra fazer piada. Barbosa. Mas, ô amigão, já que você falou de todo mundo. Não. Sobrenome Barbosa. Já que você falou de todo mundo, amigão, você fala da Polo Ar também aí. Você quer ganhar ou não quer um ar-condicionado no final do mês? Barbosa, manda, manda. Você que tem que mandar, velho. Ele quer ganhar tudo, velho. Você tem que mandar. Pera, vamos ajudar o cara. Não ajuda não. Ó, só com a Polo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano. Só com a Polo Ar e a Samsung, Filemon, tenho o melhor clima do ano. Boa, eu, Filemon. No final do mês, você concorre a um ar-condicionado de 9.000 BTUs, tá bom? BTU. Valeu, mano. Obrigado, fica com Deus, hein? Vou tentar mais vezes aí. Amém. Valeu, cara. Um abraço, mano. Obrigadão. Barbosa foi coroinha. E olha, já tem um replay que deve... Acabou, Barbosa, acabou. Já tem um replay. Ele tá na linha ainda. Como é que eu faço pra poder... Pra retirar os prêmios? Faz o seguinte, o Bar vai te pegar na tua casa, tem uma promoção agora. Três dias úteis, Bar mora aí, já de Butantan. Pega ele duas da tarde, ele vem e você leva ele, Bar. Filemon, você tem segunda, terça e quarta da semana que vem pra vir aqui na Avenida Paulista, 1439, nono andar, no horário comercial, tá bom? Avenida Paulista, 1439, nono andar. Valeu, brother. Nono andaime. Falou, cara. Valeu, brother. Um abraço. Valeu. Obrigado. Já replays que devem mexer com a estrutura. Ó, denúncia forte, meu velho. Denúncias fortes. Ih? Replay denúncias é a delação premiada, né, velho? É, rapaz, complicado, hein? Vamos falar agora da BV Financeira, vai, Narigudo. E aí, amigão? Precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. A BV está sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você. Olha, você quer saber também um outro grande negócio para você? Vou falar um negócio para vocês. Esse negócio é legal demais. Chama-se Resort do Estádio 97. Ah, meu Deus. Que beleza, hein? Olha, oitava edição do Resort do Estádio 97. O que é o Resort do Estádio 97? Resort. Às vezes as pessoas não sabem, porque tem muito ouvinte que começa a ouvir a energia, começa a ouvir o Estádio 97 há pouco tempo. Sim. Então, às vezes o cara, um amigo indicou, né? Embora estamos aí há 17 anos no ar, tem gente que fala assim, não, mas o que é o Resort do Estádio? O Resort do Estádio é um evento temático do Estádio 97, onde, num fim de semana, você tem a possibilidade do convívio com a galera do Estádio 97, participando de um monte de atividades que são a cara do ouvinte do Estádio 97. Então a gente vai, olha, de 10 a 12 de junho, nós vamos fazer um fim de semana temático do estádio, o Resort do Estádio 97, no Bourbon Spa Resort Atibaia. Olha, um parênteses, o Bourbon, que recentemente foi eleito o melhor resort de campo do país. É maravilhoso. Lindo demais. Além do que, fica a 50 quilômetros de São Paulo, é pertinho. Você vai pela Fernão Dias, ou você vai pela Anhanguera, ou você vai pela Bandeirantes, aí pega ali a Dom Pedro, entra direito. O cara morar em Guarulhos fica meia hora, então. Nossa, rapidinho, né? Muito mais perto. O pior é sair daqui, né? De São Paulo, né? Depois você pega a estrada, rapidíssimo. Uma delícia também pegar a estrada. Então, olha, esse evento, que é o Resort, vai acontecer de 10 a 12 de junho. Já a programação é mais ou menos assim, ó. Já chega lá às 5h30 da tarde, você já pode fazer o check-in, você vai ter a possibilidade de assistir o Estádio 97 no Teatro do Bourbon, que é maravilhoso. A gente vai fazer o programa ao vivo de lá para todo o planeta, não é não? Aí à noite, entre tantas atrações, tem os jogos de cassino da Cassineira, né? É o pessoal que leva lá as mesas de pôquer, blackjack, leva as mesas de roleta para você brincar, tudo com um dinheirinho fictício. Você vai juntando os dinheirinhos e vai trocando por prêmios da Energia 97, do Estádio 97. Aí tem uma área dedicada só para quem quer jogar futebol no videogame. A gente coloca só console de ponta, jogo de ponta. E atual. Extremamente atual. Nada de jogar jogo antigo, não. Nada disso. Aí a gente vai fazer o bingo do Estádio 97. Bingo? É? Vamos girar lá o globo, vamos soltar as bolinhas, vai preencher cartela, vai concorrer a prêmios, geralmente dá console de videogame, bicicleta, camisas oficiais, cabine pro navio do Energia Navé 2017. Sensacional. É sensacional, cara. Olha, um monte de atrações. Aí chega no sábado, durante o dia, tem um torneio de futebol society. Genial. Uniforme. Falando nisso, esse ano você já descobriu o nome dos times? Já. Os times, cara. Você já fez a elaboração? Serão países que jamais ganharam medalhas. Países que jamais ganharam medalhas. Então lá vai ganhar. Hã? E lá vai ganhar. Lá é verdade. Lá vai ganhar. É. Esse ano eu vou jogar e não vou desistir, hein? Ah, é mó modinha. Não, peraí. É pipoqueiro. Abandonou o seu time. Abandonou seu time e os caras ficaram esperando. Esse ano eu vou jogar. Você abandonou o seu time no ano passado. Eu tava contundido, tive uma contratura. Comeu uma feijoada, foi dormir. Não, pior que não. É uma vergonha que você fez. Mas esse ano eu fiz 2 gols, hein? É. Vamos ver. Mete mó mala lá, se perfeito, Rod. Queria uniforme. Eu quero meu uniforme e isso mesmo. E a gente também vai promover torneio de vôlei para as meninas. Legal. Ai, que legal, posso jogar? Pode. Teremos as Olimpiadas do Estádio 97, serão provas totalmente diferentes, onde, na verdade, o Mota sempre estará envolvido no contexto das provas. Não dá. Tá. Não dá, não. E é o seguinte, né, Sombra? Acho que a mais legal é o tiro-alvo, hein? Com certeza, essa aí eu vou participar, tá ok? Eu acho que, olha só, podia brincar esse ano, viu? A gente vai fazer brincar com o Mota. De tiro. A gente não. Aí, Mota, só pra dizer pro pessoal. Com ele, de tiro-alvo de ponto 50, tá ok? Não, você é sua mãe. Foi tua família lá, ó. É um tiro-alvo de ponto 50. Eu acho que isso é muita agressividade, mas eu acho que... falando ao mesmo tempo, eu não ouvi. Vai falar com ele na sua casa, velho. Diga, Benjamin. Eu não ouvi, eu juro por Deus, eu não consegui ouvir. O que você quer ouvir? É o quê, deputado? Eu queria dizer, como vai ter o tiro ao alvo, fazer um com uma arma .50, que é fácil de manusear, eu posso ensinar. Não, o Benjamin deu uma ideia, pra não ser uma coisa muito agressiva. Ai, vou lamber a bola do Benjamin, peraí. Que feio! Aí, mano. O chuchu já foi levado capim. Que criança ouvindo o programa. Você, hein? Deveria, viu? Toma o cartão vermelho agora, você pode pastar a confusão. É tetra! É tetra! Boa, RG! O RG deu até uma pirueta no estúdio agora. Agora, todo chupa esse tipo de amizade, de conflito, de situação, você pode presenciar se você estiver no resort do Estádio 97. Serão 48 horas ao lado da turma do estádio. Estaremos lá, café da manhã, almoço e jantar, ao seu lado, participando, interagindo com você, ouvinte do estádio. Você quer dar um presente para sua mulher? Você que é mulher, quer dar um presente para o seu marido, para o seu namorado? Ligue agora na Lotus Travel. 2896-4665. Nesse momento, nós temos um plantão especial da Lotus Travel. Durante o programa, a gente coloca lá 10 pessoas para atender meu, você. Oi? Eu tive uma ideia gênio. Se envolve o sofrimento do Mota, tô dentro. Não, não é sofrimento, é pra alegria dos ouvintes que irão ao resort. Diga. A gente não fala. No lounge lá do Sagol, lá no lounge do Bourbon, uma jaula. E a gente deixa os dois dias o Mota lá no meio. E todo mundo vai lá pra tirar selfie. Dá comida. Põe sua mãe junto lá. 10 minutos. Ó, 10 minutos. Você leva aquelas varetas. Você leva aquelas varetas. As crianças cutucando, tirando o céu. Gente, pô, é demais isso. Benjamin, você é um bom deputado. Gostei. Legal falar. O Benjamin é uma usina de criatividade. Com certeza, parabéns. Eu achei sensacional a ideia. Não é pra humilhar ele, você podia... deixa ele na jaula, lá no sino lobby. Podia brincar também de esfoliamento de pele com Mota, tá ok? Disponibilizar. Como que é o esfoliamento? É, você pega um monte de gilete, tá ok? É. Tudo na paz, tá ok? Sim, claro. Um pote de álcool também. É uma também. Gincana, né? Exatamente. Tá. Aí esfoleia, o outro joga álcool, tá ok? É só na brincadeira. É tudo de brincadeira. Com certeza. Se você quer participar dessas brincadeiras super saudáveis, super criativas... Você deve ligar agora na Lotus Travel e fazer a sua reserva. E ó, detalhe, hein? Você pode parcelar em 6 vezes no cheque e no cartão. Ligue agora. 2896-4665. Anotou? 2896-4665. E você pode parcelar em 6 vezes no cheque e no cartão. Num quarto com um casal, 2 crianças até 12 anos acompanham e não pagam. Ou seja, num quarto com casal, você pode ainda levar mais 2 crianças até 12 anos e as crianças não pagam. Ô, Sombra. Ligue agora, 2896-4665, faça a sua reserva. E, ó, tá bombado, hein? Tá bombado, tá tem que se mexer. Eu pensei que isso é mais complicado, porque é ano de crise, não. Tá mais bombado que o ano passado. Na crise as pessoas se divertem mais. Deixa eu te falar, o RG deu uma ideia espetacular, pode ficar um pouco mais caro. Aqui ele falou, não curti. Ah, e uma redoma de vidro, não. Porque as crianças não tem como cutucar e dar comida. Tem que ser vazada. Agora, a jaula vazada e giratória. Pra ele ficar tonto e vomitar. Que eu sou um observador de comportamento. Está na vossa responsabilidade arrumar a jaula. Eu sou um observador, viu, Vieira? Fala, R, de comportamento. E lá eu observo que as crianças gostam daquela porta giratória. Então passar pela jaula e bater na jaula e girar, ia ser tipo o peão de Silvio Santos. Acho que é legal. Ô, Benja, sabe que o seu amigo macaco lá empresta a jaula? Empresta. Não, e sem contar o seguinte, como é junho, vai ter festa junina. A gente poderia, então, já pode ter jaula, pode botar o pau de sebo também pra ele ficar amarrado lá um tempo lá de fora. Durante o futebol, pelo menos. Sensacional. Ah, mas ele vai sair da jaula? Não, a gente põe no pau de sebo amarrado. Bacana, e quem acertar o Mota com a bola pode ganhar um prêmio também. Eu não sei se é preconceito do Domênico. O Domênico fala assim: olha, o Sombra, às vezes o Domênico chega, posso bater um papo com você? Você fala assim: Mota não tem utilidade pro programa. Gente do céu, olha quanta utilidade. Isso é verdade, ele fala. Vocês me deram uma boa ideia também. Ele não segue o Mota. Vai ser São João. Não, vai ser uma ideia boa, tá ok? Tá ok. Pode brincar de balão com Mota. A gente pode acender o rabo dele pra ver se ele sobe. Entendeu? Uma ideia que eu tive aí. Olha, gente, ligue 2896. Até o Mota gostou da ideia de ficar na jaula. Gostou, adorou, gostou da jaula. É. Liga aí, 2896-4665, ligue agora. Fale lá com toda a equipe da Lotus Travel. Amanhã o pessoal da Lotus estará de folga, mas você pode mandar seu e-mail para viagens@lotustravel.com.br. É isso aí. Estádio 97 da Energia 97. Para você que é São Paulino, tá ligando agora o rádio aqui na Energia. Você não sabe, o Milton Cruz, né? Demitido de São Paulo depois de 22 anos. Não faz mais parte da comissão técnica do São Paulo Futebol Clube, tá bom? E pra você que tava puto, não quis nem ver o jogo ontem, ele ganhou, né? É. E foram só 3 mil pessoas no Pacaembu. E há quem diga que o São Paulo estuda colocar um ex-atleta nessa função e que Pintado seria um dos jogadores cotados. E o Cafu, Sombra? Assumir isso. Hã? E essa especulação do Cafu? Ô Vieira, eu vou falar sinceramente pra você. Ô Rogério Ceni, quem sabe? Pra mim, se é ex-jogador ou não é, pra mim não faz diferença. Eu acho que às vezes ex-jogador tem muita função de marketing. Uhum. O fato de ser ex-jogador passa a ideia de que você sabe como é o convívio, o papo do boleiro. Muito bem. Eu não lembro qual ex-jogador estava dentro do São Paulo cuidando do São Paulo em 91, 92, 93. Então não lembro qual é o ex-jogador que cuidou do São Paulo em 2005, 6, 7, 8. Por sinal, o técnico do Barcelona em 92, quando o São Paulo ganhou, era o Cruyff. Era o Cruyff que disse, melhor ser se for para ser atropelado, melhor que seja por uma Ferrari. É. É, porque aquela foi... Até então era aquela equipe do Barcelona. Mas era um timaço, né, o Barcelona, né? Não, tem isso gravado. É, aquele, ele falou mesmo? Aquele time era um timaço do Barcelona, né? Olha, inclusive, as três primeiras mulheres que fecharem hoje o resort do estádio ganham uma vassoura. Champanhe da Lotus Travel. As três primeiras ganham uma champanhe da Lotus Travel. Ó, você fica com essas brincadeiras. Depois você apanha lá, hein, mano. Você viu nos Estados Unidos, velho, que tá desgostoso com as mulheres. Você viu nos Estados Unidos a polêmica que tá dando e que deu. O estado da Geórgia? Não, o negócio das mulheres, das tenistas. Não vi. Foi o Nadal, né? Foi. O Nadal que falou que pô, o homem tem que ganhar não, mais. Não, foi o Nadal, né? Não. Foi o Djokovic. O Djokovic falou que o homem tem que ganhar mais. Rapaz, hoje a Chris Evert deu entrevista. Dá uma puta numa polêmica nos Estados Unidos agora por causa disso. Machismo, O Domênico tem essa tese, mas quanto à locução, né? Ele acha que mulher verdade. Não se pode ter preconceito. Isso é um preconceito besta, mas é verdade. Da locução é verdade. Agora eu não tô usando. Não é só locução, o Domênico cansa de falar que mulher não tem a voz. Isso é um dado estatístico, gente. Por peso isso é um dado. Não, mas isso daí é um dado estatístico, gente. O que é um absurdo no meu conceito. Okay. Porque eu acho que se você tem um profissional, independente do sexo, capacitado pra estar naquela área, tá certo? Independente de ser homem ou mulher, ele tem que ganhar a mesma coisa. E a mulherada briga pra ter um reajuste aí, ou pra pelo menos igualarem, ou tentarem de maneira proporcional equilibrar os salários, RG. É, o que eu entendo que é justo também. Agora, deixa eu fazer independentemente do sexo. É que o Zé Antônio, aquele falou, eu não gosto de contratar mulheres pra rádio, ou eu evito contratar, porque mulher engravida, aí depois tem que dar licença maternidade, com a mulher andar de TPM direto pra lá e pra não cá. Não minta. Faz picuinho. Mas então você mudou? Porque você é defensor do rodo pra mulher, da vassoura pra mulher, do fogão. Não, mas eu falo brincando, RG. Mas, ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta. É, lógico, acho que você tem cargos administrativos, né? O RG tem diarista homem na casa dele. Não importa. Diaristo. Você pega um diarista. Eu não tô falando da parte do atlética, esportiva. Mas você pega uma diretora comercial, tem que ganhar a mesma coisa que um diretor comercial, por exemplo. Sim. Agora, vamos supor. Quanto que os patrocinadores põem de dinheiro no evento feminino do tênis e quanto que os patrocinadores põem de dinheiro no evento masculino? É isso que deu a polêmica, elas estão reclamando. Quanto atrai, por exemplo, a Copa do Mundo de futebol feminino e quanto atrai a Copa do Mundo de futebol masculino? Não, mas o que eu estou questionando aqui é o próprio tênis. Ele falou. O futebol vem depois. Mas o Djokovic falou com esse intuito. Ele se expressou mal. Ele foi deturpado. Porque ele se expressou mal. Porque ele quis dizer o seguinte. Os caras jogam 5 sets, elas jogam 3. Tem muito mais espectador masculino. Porque você vai reverter a prêmio. Mota, você ainda tá suspenso. Ainda? Ainda. Você lembra? Suspenso? É, tá suspenso. Você infringiu a lei, Mota. Porque você falou que o Rodrigo ficou 10 minutos fora. Aí, o que acontece? Se o patrocinador... Porque o pagamento é feito mediante a verba do patrocínio. De arrecadação. Se o patrocinador fala, olha, desculpa, mas pra mim interessa mais o masculino, não, porque dá mais audiência... Não, mas nisso eu concordo com você, Sombra. O que eu não concordo, por exemplo, é em determinada empresa, o mesmo cargo, a mulher ganha menos do que o homem. Aí você, mas isso eu falei. Mas não, é isso então, que o Mano acabou de falar. É nisso que nós concordamos. Agora, com relação ao que você expôs na segunda parte, com relação... A atrair patrocinadores, a rentabilidade do esporte. Se o esporte masculino gerar mais receita, é natural que o cara tenha que ganhar mais. É verdade. Isso é proporcional. Deixa eu falar um negócio, mudando um pouco o assunto. Lembra do Palinha, nosso amigo Palinha, que joga no São Paulo? Sim. Tá nos Estados Unidos, não tá? Vocês acham que ele gosta do Milton Cruz ou não? O que ele fez? Ele escreveu agora... Se você tá falando é porque ele ama. É, ele postou agora, eu sigo o Palinha no Insta. Eu queria aqui expressar a minha opinião sobre a demissão do Milton Cruz. Eu acredito que foi o maior acerto dessa diretoria. Há muito tempo já deveriam ter tido essa coragem e com certeza São Paulo será outro agora. Ó, vai melhorar rapidamente em todos os sentidos, podem ter certeza. Parabéns a esta atitude de time grande. Caraca, pelo jeito Palinha odeia. Eles eram amicíssimos, né? Ele botou o Milton Cruz no chão e desenrolou, velho. Oh, tapetão, hein? Ô, Benja. Não, cara, é opinião. Os sim, caras algum é problema. Lógico, dele. Opinião é. Dele, velho. Não tô falando, tô lendo. E é um cara que viveu lá dentro, então. É. E aí, mas aí isso vai de encontro com o que o Sombra falou. Ele já tava lá dentro, o Palinha teve relação... Relação? Não, teve relação, relação de trabalho com ele. Sim, teve. Certo? E o, São Paulo, não. E o São Paulo ganhou tudo com o Palinha lá. Pra você ver como o Milton Cruz também não é nem o céu, nem o inferno. Gente, a gente julgar, por exemplo, é que o Milton Cruz, ele é o demônio, ele é Deus, isso é errado. É? Isso é errado. Por exemplo, vamos falar então de títulos de 92, 93, 97 não dá, tal. Não dá. O cara tava lá também. É um grupo, né, gente? É um grupo. E se tiver que destacar alguém dentro de um grupo, então naquela época eu vou lembrar de Tele Santana, não vou lembrar de Milton Cruz. Nem de Muricy. Dificilmente vão lembrar dele. Muricy, né? Também tava. Mas dificilmente vão lembrar, Muricy, né? Muricy também tava. Eu vou lembrar o quê? Vou lembrar de Muricy, do Tele. Dos campeões, dos caras que ganharam. Né? Se for pra lembrar, então, vou lembrar do Miller, vou lembrar do Raí. Né? É. Zete. Agora, lógico, o Tele também não fez nada sozinho. Tem um grupo de jogadores bom, tem uma diretoria boa. Gente, é grupo. Você quer ganhar sozinho? Vai lá, torce pro tênis. O cara joga sozinho na quadra. E ainda tem um técnico, hein? Ainda tem um treinador. E ainda tem um técnico. Não é esporte individual, é um grupo. Tem toda uma preparação. Ninguém faz sucesso sozinho, velho. Não adianta, ninguém faz. Exato, Domênico. A gente diz isso. Sempre só tem alguém você. Por trás. Você faz sucesso sozinho. Então, faço nada, louco, monstro, sucesso. Mas eu, Sombra, ninguém faz sucesso. Eu tenho que ter uma rádio então, respaldando. Então, tenho que ter, já foi concluída a auditoria? A auditoria já foi concluída, Domênico, que ele me xingou? Isso pode ser do seu interesse. Replay do estádio. Replay! Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Amigo, não. Ô, meu! Porra, velhinho, tá bom, porra! Amigo! O RG, porra, velhinho, leviano, porra! Vai, leviano, porra! Peraí, tem mais um? Tem mais um? Replay do estádio! Replay! Replay do estádio! É isso aí, mano, replay do estádio, certo? São Bernardo. Ah, o segundo tempo. RG Leviano. Tá. Pesquei uma frase, RG Leviano. Sim. Quem que falou isso? Eu ouvi isso. O Domênico. Não, acho que quem foi? Tempo. RG Leviano. Tá. RG Leviano. Essa montagem da segunda não ficou legal. Duas vezes. É. Olha, eu vou falar um negócio, hein? Ó, duas vezes o Benji, hein? Na primeira e na segunda. Então vou pedir desculpa ao mano, cara. Tudo bem. Júlio, você achou que era ele mesmo? Ô, sabe? Então vou falar mais uma e eu peço música no Fantástico. É, mas o mano tem que pedir desculpa pro Mota. Por quê? Dodô! O Mota tá na viagem. Bom, só pra tumultuar. É, só pra... acho que melhor pra gente deixar passar esse assunto aí, né? Dessa guerra que existe entre você e o RG. Fala da Recubriplast, Dodô. É impressionante, o Dodô, o negócio do meio tem razão. Olha. Como o Mota, ele racha o nosso grupo, né? Terrível. Nossa, ele é leve trás, ele é trás. O Bá tinha me alertado há uns anos atrás. O famoso inimigo na trincheira. A gente tem um cara aqui que tá jogando contra. Fazer o quê? Olha só, você que tá aí no seu carro, nesse momento você tá ouvindo aí o programa e tá com problemas em infiltrações e goteiras na sua casa, né? Tem problemas de umidade por tudo quanto é lugar. Então, olha, chegou o produto que vai acabar e vai exterminar esses problemas todos aí. E você também não tem que ficar com medo de chuva, né? Rádio 97 tá com goteira, viu, Dudu? Tem de goteira, velho, não é brincadeira, não. Olha, você tem que proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. Aliás, é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também. É o único com garantia de 5 anos. E você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site aí para você consultar todas as lojas, todas elas detalhadas lá, no www.finteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Brás, da Cor e Arte, corintiano. Gosto do Mano, gosto do Benjamin. Agora o programa Estádio 97. Valeu. Vou mandar um abraço também, viu, pro Wellington, do Wellington. Arco das Cores. Wellington. O Arco das Cores, a Palmeirense, ouve sempre, adora aqui o Rude, as imitações. Boa, Wellington. Valeu, valeu. Muito obrigado aí pela audiência, todo mundo aí. Impermeabilizantes Recubre Plaste, máxima proteção para toda a sua casa. Sabe quem que tá chegando aqui pro Estádio 97? Quem? Ah, ele. Vamos falar com ele? Vamos? Ô, computador, me ajuda, computador. Jorge Carmelo. Sou eu aí, já tinha entendido aqui, tava tudo feliz. Caramba, Carmelo, você tava de férias. Oi, Benzão. Não, semana passada eu tava aí, pô. Pô, não lembro. Ah, você não presta atenção. Esteve aqui. É. Alegria da cidade. Passou bem rapidinho. E sumiu, né, Jorge Carmelo? É que o Carmelo é um cometa. Ah, é mentira aí, hein? Como é que você faz? Oi? Ah, é mentira isso, hein? Carmelo teve, mas como o Domênico... O Domênico, ele tem tanta luz. É verdade. Ele tem tanta luz. Com certeza, viu? Que ele ofusca os outros. Mas também, lógico que ele tem tanta luz. A energia que ele suga do RG. Eu fiz o curso do. Eu fiz o curso do Domênico de locução. Você fez o curso do Domênico? É quando eu comecei. Não dou curso, não. Não é esse. Não é esse, não. Esse personagem aqui não faz isso. O Domênico fez o curso. Fez o curso ao Eu falava curso. Eu falava assim, ó, curso. Aí ele falou, não, põe um carioquês aí. Aí eu comecei, curso. Aí começou a melhorar. Curso. Melhorou a situação, Carmelinho? Sim, obrigado, viu? E eu tenho uma promoção, hein, Vi? Como é que você tá? Como é que você tá? Olha a risada sedutora. Olha aí. Tudo ótimo, olha só. Promoção, então, você que tá aqui hoje, é um prazer enorme, tá? Você pode ganhar o ovo de Páscoa da Enesia, a alegria da cidade. Eu falo tudo isso sem respirar, hein? Pra participar é muito fácil. É só, olha só, Sombra, é só você entrar no site da Enesia, que é alegriadacidade.kit.net. A gente só pede aí pra todo mundo pra entrar um de cada vez, porque quando entra mais de três, cai o servidor. Que o servidor não aguenta? É servidor novo nosso. É novo, Quem montou o servidor? Inclusive, Edmil, sai do site agora que o pessoal vai começar a entrar. Não, porque o Edmil tem mania de ficar com o site de background, né? Então... O que você ia perguntar? Quem montou o servidor? Quem montou? Ah, a Edneia manja tudo de internet. Ela é ATI. Ela fez o nosso logo no Paintbrush. E aí... Paintbrush. Depois ela colou no site, ficou super gostoso. Ó, então é o seguinte, para você participar da promoção de ovo de Páscoa é muito fácil, tá? Você entra no site, alegriadacidade.kit.net e baixa uma das três receitas de ovo de Páscoa que a gente tem lá. Botamos três. Só, botou três receitas. Mas é para as pessoas fazerem? Não, aí você tá enganadinho. Aí que tá. Olha só, você baixa lá, tem três tipos de chocolate. Tem chocolate branco com chocolate negro, tem chocolate negro com chocolate branco e chocolate misto. São as três receitas que você vai baixar lá na Alegria da Cidade. Aí no domingo de Páscoa, você vem aqui na frente da rádio com todas as receitas do ovo e você prepara não sozinho, você prepara aqui com a gente. Aqui na frente da rádio, todo mundo. É bacana. Aqui no estúdio? Não, na frente da rádio. Na calçada? É, aqui também é o estúdio. Então, a gente separou, sabe aquelas latas de sardinha? Sei. Colocamos ela em cima da madeira, com prego. E a gente vai usar essa técnica milenar para esquentar o chocolate. Ah, é tipo um rechô. É, exatamente. Entendi. É o rechô por baixo, você esquenta e o chocolate flamba. Vem com gostinho de peixe, mas não tem problema. A gente lavou bonito. Uhum. Ó. Olha, então você... flamba. Flambado. Aí você vem aqui pra frente, a gente vai preparar junto. E você, depois que ficar pronto, tem direito a ficar com o seu ovo de Páscoa. Porque a promoção chama O Seu Ovo de Páscoa é Seu. Olha isso. Sensacional. Mas peraí, o cara tem que fazer o próprio ovo de Páscoa, ele não ganha nada da rádio. Não, ganha. Ele ganha a oportunidade de fazer com a gente, de fazer certo. Porque nem sempre a receita que você lê, você consegue na prática, mas aqui a gente já fez. E não é só isso, aí que você me pegou agora, mas eu vou te explicar. Tudo isso vai ter um músico ao vivo tocando para as pessoas na Páscoa. Músico ou DJ? Não, é um músico mesmo. Músico? É o nosso roqueiro, em homenagem ao Benjão, que eu sei que ele gosta de rock. É o grande Irã. Irã. É o nosso Irã Made. Irã Made. É o nosso Irã, que ele Irã toca Made. Na calçada direto, que toca sax, toca tudo que é sopro. E guitarra também. E olha só, ele vai tocar covers de uma banda muito conhecida que eu não posso falar o nome por causa dos Royts. Ah, sim. Dos Royts. E entre os sucessos da banda, ele vai tocar Dance com a Odete. Dance com a Odete? É um dos sucessos do Irã Made. Dance com a Odete. Você precisava gravar essas músicas pra gente ouvir. Exatamente, eu posso trazer pra ele gravar. E também tem Frio of the Dark. tudo isso ele vai. Enquanto você tá fazendo ovo. Tá errado, Benzo? Você conhece o Irã? Conheço o Irã Maide. É, o Irã Maide. Irã Maide. Irã Maide. Ele vai tocar Dance com Odete e Free of the Dark. Eu acho que ele toca hoje, o Irã, eu acho que toca hoje no Ele tava aqui na frente agora. Ah, é? Legal, foi sábado. Não, foi e essas sábado. São músicas gostosas pra gente celebrar o dia de Jesus, né? Entendi. O dia que Jesus nasce do Renascimento. Músicas de família. De família, exatamente. É verdade. E é isso aí, então. É essa promoção. O seu ovo de Páscoa é seu. Eu tô dentro, hein, Carmen? Eu tô dentro, Jorge. Tô aqui na Rap of the City. Agora, o Jorge, é verdade. Oi, muito bom, Jorge. É verdade que vocês não conseguiram um coelhinho? E vocês pegaram. Vocês não conseguiram coelho. Tá sabendo dessa? E vocês pegaram o rato e botaram a orelha no rato? Não, não é um rato. Coelho? É, na verdade, um pouquinho mais. A gente pegou uma capivara da Marginal. É. Pintaram de branco. É, mas tá super bem cuidadinha, tá. Virou amiga nossa. Tirou o carrapato. Tiramos o carrapato. E ela até ficou triste, que ela tá acostumada com o carrapato. Entendi. Botamos a orelhinha e virou nosso coelhinho. Você criou uma capivara, cara. É, não, ela é bonitinha, viu? É bonitinha, tem um pelo áspero. Da capivara, Helenice. Helenice. É, porque é a primeira ouvinte. Helenice. É a primeira ouvinte que ligou ao vivo na rádio. Olha que sacanagem. O que deve ter de Helenice ouvindo o estádio agora te amaldiçoando. Mas por quê? Mas foi Helenice. Se ela estiver ouvindo, agora um beijo pra Helenice aí, nossa querida, lá do bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Ah, é. Estádio 97, tem oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, meu amigo, tá aí, ó, cuidado, hein? Que hoje você vai estar aí na estrada, vai estar no trânsito e de repente o nego vem, ó, paulada na tua traseira. É. Tem que estar provido aí de HDI Seguros, meu amigo. É, rapaz. Faça como a Paola Oliveira. A Paola tem seguro HDI. Cê, vamos supor que a Paola chega. Imagina você levar uma porrada, uma cacetada na traseira da Paola Oliveira. Fique tranquilo. A Paola tem HDI. Aí vocês passam no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. O aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão. Faça um selfie com a Paola Oliveira, né, cara? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Sombra. Diga. Casa caiu pra mulher do Evo Morales, hein? Pegaram umas fotos aí dela lá. Rapaz. Já tá aqui no WhatsApp. Acabei de ver, né? Nossa, aí já tá aqui. Me admira que ele tinha mulher. Porra, e dá uma olhada, velho. Não, não. Tá no nosso grupo aí do WhatsApp. O admiro é o tipo da mulher. O Mota já mandou pra todo mundo. Eu? Até nem gosto disso. É? Ah, na jaula é sem celular, hein? Pensa num Boeing. Ah, é? Nossa. Tá certo. Cruel, viu? É, hoje cruel, em dia não pode tirar essa história. Você que ele ia pegar alguém do povão? Tá. É, ou esses nudes aí, meu. É. Vamos lá, momento sem parar. Agora, três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, RG! É, fazer o quê? Alô! Eu vi o buraco em que a Bolívia tá. É. Essa é verdade. Quem fala? Rodrigo! Rodrigo do quê, Rodrigo? Rodrigo Antunes! Aê, Dodô, consegui parar ali! Rodrigo Antunes do que mais? Só o Rodrigo Antunes, chefe. Ah, então tá certo. E quantos anos? 32. 3.2, RG. Eu vou, nas minhas férias, eu vou lá pra... Pra onde? Pra Argentina lá, Dodô. Ah, vai pra Argentina? Você acha que lá tem patê de Antunes legal? Ah, sensacional! Sensacional, essa é boa, hein? Salvar, RG! Que? Zero? Caraca, velho! Toda hora vem com esse negócio de zero. Porra, aí. Porra, Domênico, o que tá acontecendo, velho? Ah, porra, esse meu cara tá de boa contando aí, gente. Porra. Chamador aí. Caceta, mano. Ó, e o bairro? Bairro Vila Rica. Zona Leste, querida. Ah, em Confidência Mineira. Barreira Grande, é nóis. Lembra dessa música, G? Joaquim José Elis Regina. Da Silva, não, senhor. Como não? Da Silva Xavier. Como não? traído, tá e louco? Não traiu jamais. Elis Regina, meu amigo. A de Minas Gerais. Você acredita? O Domênico duvida de toda essa história de Tiradentes. Você falou que tudo uma bobagem. Ele é cético, né? Eu falei isso? Tudo uma bobagem. Você tá louco, mano. Vocês estão tudo inventando. Os mineiros amam o Domênico agora. Tão, tudo tá, mas eu jamais falei isso. Esse baixinho é louco. Eu não sei o que você falou de Goiânia, que o que vê de tweet esses dias aí. Eu? Você descascou a Goiânia, que você não gosta. Olha, eu posso pegar. Ele falou do Pequi. Falou o quê, mano? Posso, posso pegar as gravações e processar todos os senhores. Não, o papo foi do Pequi, que o Pequi não prestava, que Entra o Pequi era fila, ruim. Que... Veja. Pode falar, pra processar alguém hoje tá difícil. Porque todos os advogados do Brasil estão tudo em Brasília já. Não tem mais advogado, velho. Precisa formar mais advogado. Não tem mais, né? Olha, tem o Mano aí, ó. O Mano é bom de defesa. Esse é. O Mano, o famoso escritório dele é no e Pingo d'Água e Associados. Tudo que o Mano aprendeu com o Pazini. É, com ele mesmo. Ah, não. Não foi com o Pazini. Não. Pazini é bom? Não, o Pazini é bom. Mas eu vou trazer meu advogado aqui. Ele não ia discursar em prol de... Ah, não. Esse meu advogado é o Flávio Sogaiama. Esse estágio dele, o estágio do Mano é almoço, é em almoço, é em jantar, é em café da tarde, no chá da tarde. Ah, entendi. É. Ô, Rodrigo, que time você torce? É nós, mano. Quem? Maior campeão nacional, chupa, mano. Chupa você, O maior campeão nacional é o Palmeiras. Fica com essa cara de pano molhado agora, ô vacilão. Não tem pano molhado. Lógico, o maior campeão nacional só pode ser um. Por fax. Só 11 só, chupa, mano. Chupa. Comemora o fax aí, ô mané. Tudo é fax pra você. Comemora o título no aquário. Tudo é fax pra ele, não acredita em nada. É fax falar, né? Na época do fax, você disputava o quê, mano? Vai de catar, vai comemorar o título no sulfite, ô mané. Fila. Levanta o sulfite aí, mano. Boa. E dia 3 ela vai apanhar de novo. E vai ser no Pacaembu, porque lá em casa vocês não ganham, não. Vocês não têm casa, mané. Vai pedir licença pra dar abertura pra jogar lá. Ô, galinha! Ah, não! Vai ter casa, senhores! Só um minuto. Vai pedir licença pra W Torre pra jogar, eu vacilão. Só um minuto. Peraí, ô, Deco. Tá estranho, hein, velho? Esse moto é um trouxa, né, velho? Ele mandou pra mim. E é você mesmo. É lógico que é. Ô, meu velho, daqui a pouquinho o Verdão. Que hora que é a vovó o jogo hoje, hein? É, a vovó vai sair. A vovó vai sair 10 minutos antes. 8h30? 8h30? Por que, vovó? Você vai? É, porque até pegar o andador ali. Não. Vai no jogo, vovó? Boa, a vovó vai. A vovó tá com uma amiga do bingo. Ah, vovó. É, vascaína. Tá aí? Vovó é aquela barbuda ali? É. Vovó é barbuda. É quente. Ah, a minha amiga vascaína quer conhecer o. Quer conhecer o Pacaembu? O Porcoembu. O Porcoembu. Fala pra ela fazer a barba, velho. E aí, velho, vamos ganhar de CRB aí? Como é que tá a coisa? Você tá gostando aí do... Vai ser 2x0 fora os ameaços. Pra semana que vem, final de semana, vai tentar madeira na galinhada. Você vai sentar madeira com a tua prima? Ah, juiz, ó, falando da prima. Ô, Jojo. Ô, Norberto, Jojo e... Tem casa. Ok, ô, galinha, para de gritar. Ó... Hoje, faz 20 anos do 6x0 em cima dos peixinhos da Vila Clodomiro. Clodomiro. Não, mas o peixe foi freguês desde a época do Pelé, vovó. Ah, eu sei, mas o 6x0 não, né? E teve um jogo, né, memorável, que o Palmeiras foi um troféu Ramon Carranza, né, lá na Espanha. Ramon de Carranza. É verdade, o Palmeiras ele eliminou o Johan Cruyff. Do Cruyff, é. Porque a gente tá falando do Cruyff, aquela coisa... E o Santos disputou o terceiro com o Barcelona. Mas isso aí vai valer Mundial também? Ô, velhinha! Só tô lembrando, outro. Cala a boca, ô, velhinha, depois levanta o 7x1 pra ver quantos anos fazem também. Opa, 7x1 vocês não podem falar. Ô, Lambari, o dia que for aniversário você comemora aqui. Viu? Depois levanta o 7x1. Meu avô tá agressiva hoje, não, né? Não, é porque hoje faz aniversário. Se não fala, os ouvintes ficam bravos. Vai trocar essa calça. Ó, depois que você passou uns dias na casa do Domênico, você virou uma velhinha agressiva. Não, não agressiva, não. Boca atacando. Muito pelo contrário. Boca suja. Muito pelo contrário. A vovó desabafou. A vovó não xingou ninguém. A vovó vem aqui com argumentos. E os senhores ficam denegrindo a pobre velhinha, é isso? Ó, tá. Posso falar? O mano xinga a velha o tempo todo. O Jojo, xingando. E a gente vai tomar um cafezinho, né? Vamos. O Jojo me dá o café com energético. Rodrigo! Oi! É, Hoje, antes do programa, o Domênico e a avó salientavam, principalmente o Domênico, salientavam um possível risco de queda no Campeonato Paulista. Não, caso, fala nada. Caso o Palmeiras não ganhe hoje. Ai, ai, ai, começou a choradeira. Isso é medo? É mentira! Mentira, você acha que eu ia falar isso? Você acha que ia falar um negócio desse? Dodô, é medo puro, tá ligado? Para, para. Saiu o escalamento agora. Saiu? Qual que é? Até ontem, o São Paulo tava atrás do Palmeiras aí na tabela aí, pô. É o mesmo time. Não, então tá. Por que não sabe quem jogou o último jogo? Mesmo time, qual assim? O mesmo time que o seu Bento passou. É. Então quer que eu falo? Fala. É, o Rafael aí. Fernando Prato. Não, Fernando Praz. O maior goleiro do Brasil hoje. Lucas. Depois do Marcelo Groy, né? Não. Lucas. Lucas tá mal, hein? Edu Dracena. Nossa. Dracena. Não comprou. Já ajuda agora, vai. Vitor Hugo. Bom. Vitor Hugo. Lucas. Lucas. De novo? Pera. Evídio. Foi Lucas. Você falou de novo Lucas, velho. Egídio. Evídio. Egídio. A frouxa. Arouca. Jean. Depois do Santos não deu nada. Lucas. O Lucas já foi. De novo, Rabinho, velho. É que eu tô vendo errado. Rabinho. Robinho. Só faz gol no São Paulo também. Não faz. Golaço, né? Só. Eriquinho. Eric. Dodô. Dudu, que eu. Você vai me pôr pra jogar aí? Rafinha Marque. Se eu jogar, não faço feio, não, hein? Lucas. De novo, já foi. Esse era o time já falei. Não, e o Rafael Cuca. Marques. E o Cuca, o técnico bom, Cuca. Rodrigo, grande abraço pra você. Obrigado aí pela passagem aqui no nosso Sem Parar, tá bom? Valeu, posso mandar uma moela aí? Manda. Pode. Manda aí, velho. Mandar uma moela pra minha namorada aí, Kátia. Kátia hoje, hein, velho? Mas aí é o trocadilho certo, hein? Meu Deus do céu, sensacional. Salvou a hora. Boa, velho. Obrigado, um abraço, viu? Valeu, Dodô. Nós. Obrigado, um abraço. Você é corintiano, mas você é meu amigo, viu? Sem vergonha. Sem vergonha. Como é que você sabe? Ai, Pig. Cachorrinho. A Pig tá soltinha, hein? Logo hoje que todos os ouvintes. Logo hoje que o mano estava poderosíssimo. Poderosíssima. Poderosa! Eu sei. Aqui é nós, velho. Viadagem. Zona Leste, ó. Dança aí. Vem da maldade com vontade, chega e encosta em mim. Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim. Ó. Dança, safado. Não, é que ele gosta mesmo, ele chegou. É lógico que ele gosta. Ele chega ouvindo isso daí. Essa música é gostosa. Canta de novo. Ó, cara do domingo. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Engraçado fazer a dancinha, que ela fica levantando a mão. Faz. E ela ia meter o preenchimento na boca, tá com boca de pato. Você viu? E ela foi no médico. Parece um patolino. E ela foi no médico de novo pra tirar, né? Pra médica tirar, velho. Desmentiu, hein? Desmentiu. Como chama aquela menina que tem 500 plásticas lá? Aquela Angela Bismarck. Angela Bismarck. O que você falou? Ela voltou a ser virgem. Aquela menina de 908. Quando ela foi casar de novo, ela fez... A Cher era a menina quando o Brasil foi descoberto. A Cher tem 848 mil plásticos. A Ângela, quando foi casar de novo, ela fez pra voltar a ser virgem. Ela fez a reconstrução. Nossa, o Domênico fazendo escola, hein? Quem? Reconstrução do ímen. Ela fez. Mas você não viu? Angela, o cirurgião tirou a cintura dela pra baixo e colocou uma nova. Nossa, lembra transplante de cintura. Lembra quem inventou o Virgem Aguia? Era o Patrício. Era dele. Isso é verdade. Ele funcionou isso. É sério. O Virgem Aguia. Tá zoando, para. Mas tem que parar, gente. Pra ele, pergunta se não é ele que inventou. Aí ele vai falar que não. Tá bom. Não, não é sério, Dodô. Não é verdade, Dodô. O Virgem Aguia era dele. Era um negócio que promovia. Como chama lá o negócio? Não é vinagre, é tipo um... Tem um vinagre? Que fazia a pele... A coisa retraída. É pedra ume. Bicarbonato de sódio. É pedra ume. Limão, aço. Não é pedra ume. A pedra ume faz. Se você colocar em qualquer... Em qualquer buraquinho, ela fecha. Era uma pedra gotinha de H2S. Você senta na bacia assim, fica jogando, fecha. Você já fez... Você tomou banho de assento de pedra ume? Não. Mas pra que você faz isso, Mota? Eu tô falando que eu sei, que eu li, eu sou uma pessoa que lê muito sobre esse assunto. Um amigo seu, O primo do meu amigo, do meu irmão. Aqui nas quartas-feiras, o Sobrado. O a sexóloga vem nas quartas? É. Aí os caras, não! É o primo do meu amigo, Que quer saber e tal. Eu ensinei pro Rudy. Um abraço, vamos dar mais um 20 no momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Dá tempo de eu ir no banheiro? Não dá. Chaves é genial, velho. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Cleiton. Ô, Cleiton. Cleiton Cledir. Baixo astral. Vou pra Porto Alegre. Cleiton Cledir. Cleiton Cledir. Tá uma bela porcaria. Não é, não. Essa foto é sua, ô, Vieira? Não, acho que não, né? Isso olhou pra mim. Essa foto é tua, hein? Olha, tá igual. Pô, mas não espalha, você, gente, é só entre a gente. Para, né, o Mota. Não, já mandei pros meus grupos. Do que vocês estão falando? Pô, o Mota mandou uma, o Vieira fez uma foto meio sensual e mandou pro Mota. O quê? Você é louco? E o Mota mandou pro nosso grupo do Instagram. Tá brincando? Você não viu? Entra aí pra você ver. Você vai ver. Vê se é não é ele, é? Não, olha. Muito estranho, cara. Muito estranho. Porra, Vieira. Não sou eu, pô. É você, sim. Essa Vieira é esquisita, hein? Ó. Você não tava negando com convicção, põe não, no, né? Põe no Face da rádio. Não, não põe. Põe sim, põe sim. Ele vai falar mais comigo, vai ficar de mal. Você não tá falando essa com convicção, é só, não. Ele tá de azul, que é a cor que ele mais não usa. Põe, isso é coisa de aplicativo homossexual do Bota, é verdade. Você vai ser processada. Ô, deputado, você quer receber a foto do Vieira? Com certeza não, né? O Mota tem cara, tá ok? Tem volume. Ó, isso aí não também, tem cara que faz chuca com dano de bombeiro, hein? Isso aí não tem mesmo. É por isso que não sou eu. É oco. Não sou eu. Ele é oco na frente. Ô, deputado, só uma curiosidade. Se o Mota te mandar um WhatsApp, você abre? Ah, com certeza não. Agora, esse rapaz aí, tem cara que faz chuca com cano de bombeiro, tá ok? Faz o quê? Faz chuca. Faz mesmo. Faz o quê? Faz. Ontem teve um amigo nosso que teve que fazer, tava com prisão de ventre. Faz chuca. Eu não vejo que não sabe. Sabe sim. Cleiton. Sabe. Vamos, volta pro Cleiton. Nunca. Volta Cleiton, pro Cleiton. É melhor. É melhor voltar pro Cleiton. Onde você mora, Cleiton? Eu moro em Pirituba. Zona Oeste. Nome completo. É Norte. E o nome completo, velhinho? Cleiton Ignacio de Oliveira. Cleiton Ignacio de Oliveira. Muito bem. E mora onde, velho? Pirituba. E você trabalha com o quê? Eu sou comprador. Comprador. Eu amava como amava os compradores. Você compra pedindo sempre o preço mais baixo ou você andou comprando pra arena? Ou dá uma azeitada no preço? Não, geralmente pedindo mais baixo. O Domênico disse que outro dia o sonho dele era ser comprador de arena da Copa. Não, falei nada. O que você compra? Que tipo de material? Eu compro material cirúrgico. E quantas cotações você pede para apresentar pro teu chefe? Geralmente três. Quanto tá uma prótese de joelho? Uma prótese de joelho? É. Geralmente a gente paga aí 14 mil. Caraca. É que o Dodô disse que tá com problema no joelho. Eu não tô, mas minha mãe tinha problema. E de quadril? Quanto custa a prótese de quadril? Tadinha, minha mãe tem problema no quadril. A gente paga aí numa média de 25 a 30 mil. Rapaz! Aí os caras cobram 100, velho. Por que que eu tô perguntando essas coisas aí, gente? Porque o Tadeu Couto mandou um tweet que eu diria o melhor da noite. O que ele mandou? Olha, Benja, você não acha que no caso do Mota tomar dois cartões vermelhos seguidos, a punição deveria ser... Olha o que você vai falar. Uma execução ao vivo. Seria um sucesso. Legal isso. Tá ouvindo. Eu acho isso leve demais. Tá ouvindo isso. É leve demais, né? É legal pra caramba. Você gostou, Bolsonaro? É muito leve isso. Legal, muito tá ouvido. O cara aplaude. Tá vomitando aqui. Aplaude vai aí, morrer, né? Tá ouvido. Motinha vai ganhar uma passagem pra Síria, hein? Mas esse negócio da jaula virou, viu? A galera curtiu. Da jaula, o pessoal curtiu, hein? Vai ter que ter, isso aí não vai ter jeito. Não vai ter que ter. Cleiton, que time você torce? São Paulo. Tricolor! Aê, Cleiton! Ó, ontem jogo em TV aberta, desgraça pro mundo assistir. Você viu ou não? Pior que é verdade. Tá bem assim mesmo. Rapaz, aquilo é um atentado. Verdade. Calma. Agora, no começo do ano. Você acha que esse time de São Paulo, ele é tão ruim assim? Ou há fatores que o fazem parecer pior do que ele é? Não, eu acho que o problema do São Paulo começa com a tática. Eu acho que o Balsa, não querendo queimar o técnico, Mas já dando uma pichotada nele ali. Eu acho que o São Paulo tá sem tática. É, olha, padrão horroroso, né? Padrão não existe, né, cara? O São Paulo é um nada. Agora, Sombra, você acha que, assim, por exemplo, o fato dele pegar testa o Carlinhos aqui, ali, colar, isso aí é... Desfalques. Então, é isso que eu ia falar. São Paulo teve 10 desfalques. É desfalque, 10. É falta de convicção, ou ele tá tentando, assim, ó... Testando os caras, velho. Eu acho que é o seguinte, o Vieira, tá perdidinho. Tá perdido, né? Eu não tô discutindo as qualidades que ele possa ter. Mas eu acho que em função do desespero por classificar em Libertadores, etc., o cara começa a fazer um monte de testes, começa a fazer um monte de coisa... E vai pro vinagre. Aí você nunca treina um time base... E começa a perder a própria convicção, né? Começa a ficar meio... Essa coisa do rodízio, que agora... Ah, o rodízio. Rodízio é importante, porque, sei lá, o time joga muito, etc. Mas você vai fazer rodízio com um time que nem entrosamento tem, não complicado. Dá. Não dá, rodízio. Só Sombra, mas testar um jogador... se você já fez vários testes com ele, já viu que não deu certo, e você persistir nesse teste, eu acho que é um erro, né? E outra, você jogar com 3 lateral lá dentro do campo, sendo que 2 laterais direito, um joga na esquerda, o outro joga na direita, no segundo tempo ele troca um pelo outro e continua a mesma coisa. Ele me tira o lateral direito, que seria na hora ali o Caramelo, e coloca o Kelvin. Ele colocou o Kelvin de lateral, mas o Kelvin, acho que toda a jogada estava passando ali pelas costas do Kelvin a hora que ele entrou, né? Tanto é que o lance do quase gol ali do Botafogo saiu pelas costas do Kelvin, né? Ah, foi pelo meio, não foi pelas costas do Kelvin, não. Foi uma jogada que rolou ali pelo meio. E outra, o Kelvin, ele entrou na ponta esquerda. Quem ocupou aquele espaço ali pelo lado esquerdo naquele momento foi o João Schmidt, cara. Mas assim, a gente vai ver 1000 defeitos. Lógico, você tem razão em 1000, eu vou achar mais outros 1000. É um time muito ruim, joga muito mal. Joga verdade. Muito mal, entendeu? Agora, se o problema é técnico, se é jogador, se é comissão técnica, se é ambiente, talvez você não ponha um pouquinho de cada. Fala. E contra um Botafogo, a gente não pode jogar com um atacante só, sendo que esse atacante é um cara que ele não é de segurar muito a bola, o Caleri. Chega a bola no pé dele, ele já quer dar um toque rápido. Eu acho que assim, já que ele quer dar um toque rápido, a gente tem que ter pelo menos mais um atacante, que seja o Kelvin ali do lado dele, ou até o Rogério quando voltar, para ser um cara rápido ali para poder fazer uma tabela com ele, né? O que você pensa da demissão do Milton Cruz? Foi dispensado hoje. Ah, eu acho que o Milton Cruz não deveria ter saído. Eu gosto do Milton Cruz, sempre foi um cara que ajudou bastante o São Paulo. Não vejo assim que foi certa essa atitude deles, não. Tá bom, então. Bom, palpite. Santos e São Paulo, domingo. Que horário, hein? 6:30 da tarde, hein? Puta, horário triste, domingo 6:30. Ruim demais, seu horário. Complicado, né? Hã? Volta de feriadão, vai ser um... Lá em Santos. Você quer jogo mais deprê? Quando é campeonato brasileiro, seu time vai jogar... Jogo das 6:30 do domingo, que você vai jogar... É horrível, cara. E quando você vai jogar lá contra o Figueirense... É horrível, chato, cara. Contra o Juventude. Você fala, meu... É deprê. Isso é uma coisa que não dá pra entender. Domingo agora, não teve um jogo aqui. Jogo na cidade de São Paulo, nem teve o Fla-Flu, que não era, né, do Rio. Mas não teve um jogo. É. E aí você tem, num feriado, Santos e São Paulo. Por que você não põe Santos e São Paulo num domingo? Né? Nenhum jogador vai querer jogar no domingo de Páscoa. Foi 4 da tarde, porra. Hã? No dia de Páscoa? Não, domingo passado. Não teve jogo aqui. E uma estratégia por parte do Santos completamente equivocada. O Santos pediu para antecipar a partida contra o 15. Então, mas estou dizendo, uma estratégia do Santos totalmente equivocada. Porque você vai antecipar um jogo contra o 15, você está louco, está de brincadeira. E lamentavelmente o Santos, porra, mesmo sem 5 jogadores, porque os jogadores que saem do Santos, o Santos vai ter 5 desfalques. Mas são 5 desfalques. O São Paulo tem 10 desfalques. Mas são 10 que não... Você fala assim, ah, saiu esse ou aquilo, parece que tanto faz, tanto fez. Não muda muito. Não muda muito, é ruim do mesmo jeito. O futebol não flui. Seja titular, seja com reserva, não flui de jeito nenhum. Mas, ó, esse Daniel Santos, é bom. O Santos sim, olha, o Santos sim tem desfalque. O São Paulo, não dá pra dizer. Nesse momento, o São Paulo tem um desfalque sim. Quer dizer, foi forçado, mas vai ter, que é o Ganso, né? Olha aqui, é verdade, é o Ganso. Em relação... Tem bomba aí, não. Eu não sei se tem a ver com os fatos de hoje dentro do São Paulo, mas o Amoroso postou aqui, tudo por um novo São Paulo. Agora vai. Nossa. Amoroso também. Ô, louco, velho. É, Benjamin. Que então... é de outra época que não tem 2005. Nada. 2005. É. Porra, bicho. Com palinha. Sobrou só o Benja ali, hein? Não, deixa eu te falar. Uma que eu não trabalho no São Paulo, não trabalho, não tenho relação... Eu não tenho nenhum tipo de relação comercial com o Milton Cruz. O Milton Cruz é um cara que eu gosto pra caramba, conheço o Milton há muitos anos. Agora, se tem jogadores, ex-jogadores... Os caras têm raiva dele aí, hein? Então, mas se tem jogadores ou ex-jogadores que tem algum problema com ele, o que, que eu posso fazer? Mas será que ele que aguentava os caras? É, gente, que dizem, eu não, né? Sei. Eu é o que não dizem, posso falar. Como a gente não tá lá dentro, a gente não sabe o que acontece, né? Ó, cara campeão, cara que é. Ganhou não. Título, hein? Mas não tem cara de cagueta, não, mas isso, mano. Às vezes, não é pela qualidade do que você fez. Gente. Isso, às vezes, é pessoal. É, vai saber, né, mano? Também. Ô, Cleiton! Mas é a função dele também, se tiver que caguetar. Se o todo treinador mundo, pega e fala, ó, me cagueta os caras aí. Todo mundo, todo mundo fala mal do Domênico. Eu não tenho o que falar, você tem? Domênico ficou quieto. Domênico é gente boa. Desculpa, obrigado. Eu falei, todo mundo fala um monte do Domênico. Eu gosto do Domênico. Você tem alguma coisa contra ele? Queria aproveitar nesse momento que a gente está transmitindo o Estádio 97 para todo o planeta para dizer da minha admiração com o Domênico como pessoa, como profissional, como locutor. Cuidado, hein, Domênico. E agora, mais recentemente, como um DJ fantástico. Quem fala que você é cafajeste, calhorda, safado, é mentiroso. É porque não te conhece direito, Domênico. Ou que vocês estão tudo bem. Ai, nossa. Eu vou te falar uma coisa. Se tem uma pessoa de quem eu sou fã, chama-se Domênico Gato. Obrigado. Se tivesse uma tatuagem, você faria Domênico. Eu também. Ontem. Domênico, assim, aqui, ó, no antebraço. Ah, não, não gosto desse negócio de tatuagem, eu nego de cadeia. Isso eu não gosto. Ih, larga de ser preconceituoso. Não, não gosto. É negócio de cadeia. Não gosto. Que argumento tosco. Tatuagem é arte. O sobra arcaico. Faz uma, você. Agora você cutucou, mano. O mano, desde que ele entrou na rádio, ele falou pra mim, eu vou fazer uma tatu. Inclusive, eu queria, se algum ouvinte tiver um tatuagem aí que trabalhe só com Maori ou com Samoa, eu... Tatu Maori. Eu fiquei sabendo que, que o mano ia fazer uma tatuagem poderosíssimo. Poderosíssimo. Ai, menina. Lá, que a música, Aguinaldi. Aguinaldi fugiu. Aguinaldi já foi pra variar. Cleiton, um abraço, tchau, tudo de bom, valeu. Esse é o Estádio 97. Vamos a mais um momento sem parar. O cara vai embora e não fala tchau. Falou. Só que você tava aí trocando mensagem com o Milton aí, nem prestou atenção. Ele foi pro jogo. Vamos lá, mais ouvinte. Sem parar, agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, mais um ouvinte no ar. Chamando o Dr. Hans Schukrutis. Ô, Shadow. Pera só um minuto, agora não dá. Vamos lá. Alô. Alô. Quem fala? Fábio. Fábio do quê, Fábio? Fábio dos Santos Rinaldi. Você é parente do Gilmar Rinaldi? Não, sou nada. Quem dera. Era melhor ser da Bianca Rinaldi. Ela é bem bonitinha, mano. Bianca Rinaldi é gata. Faz tipo vagueiro. Uma gata. É. Monta. Vai te catar. Quantos anos, velho, você tem? Vocês compram tudo, velho. Alô, não entendi. Quantos anos, cara? 34. 3.4. Isso aí é cheio do pontos de Fábio, né, velho? Ah, sensacional. Sensacional. Puxador. Puxador tá dormindo. Puxador tá ligando pro Milton Cruz. Ele mandou um emoji. Mas tem que dizer, não, são pessoas emitindo opiniões a respeito. Nossa, então deve estar um... Rapaz. Deve estar um fuzuê isso aí, né? E o bairro, velho? Qual bairro? Tô no Jabaquara. Jabuca, meu bairro querido. Eu morei perto da... morei através da Buritis. Ah, eu não conheço. Eu morava... tô aqui há pouco tempo. Tô há 4, 5 meses. Eu morava na Zona Norte, ali no... próximo a Santana. Ah, mas você se deu bem pra gastar um puta de um upgrade, velho. É louco, por que deu bem? Você tá louco? O Jabaquara é o bairro. Ah, não tem comparação, velho. Bairro, onde? Você tá louco? Santana é muito louco, mano. Legal é Jabuca. Tá longe, São Judas. E que time você torce, parceiro? Tricolor, Tricolor Paulista. Tricolor! Líder, meu Deus! Do quê? Da chave. Líder da chave. É verdade. Nessa desgraça toda, tem alguma coisa pra comemorar, velho. Vocês têm que ver, né, Rigel? Meio copo vazio, meio copo cheio. Fatos, né? Eu já falei isso aí outro dia. São números, você não pode negar. Paulista, São Paulo e Palmeiras caíram no grupo da morte. Oh, aí ninguém você perguntou, né, que você disputa um campeonato lá com dois times. Então, estou nadando de braçada. Ah, é, nossa. Amigo, mas o Mota tá certo, velho. A gente tem que agilizar um pouco a participação. É 3 minutos. Mas, por favor, não, Mota, não é você que decide o tempo. É, ontem você não falou isso pro mano. Tava bem. Porque ontem moral, eu cheguei, né, antes do programa e falei, mano, quanto tempo você acha que tem que dar satisfação? Não falou. Não falou. Agora eu tenho que dar satisfação do que eu falo com o mano. Nossa, velho, é uma Só um minuto, Mota. Ô, Fábio! Fala, Sombra. Olha, ontem o jogo passou em TV aberta, né? Todos os torcedores tiveram a possibilidade de assistir aquilo. Cara, ontem eu fiquei louco. Ontem deu 40 minutos do segundo tempo, eu falei, eu vou dormir, eu não aguento mais, desliguei a TV. Modinha. Na hora que eu falei assim, deixa eu dar uma olhada. Quando eu olho de novo, gol do novo do São Paulo, eu falei, eu não acredito. Eu falei, é que você não viu quase gol um minuto antes do Botafogo, cara. Você foi tentar dormir na hora certa, velho. Não, na hora do lance do Botafogo, eu falei, para tudo, na hora que o cara chutou, eu falei, não, deixa eu ir dormir, senão eu vou ter um troço aqui. Eu fui dormir assim, né? Na hora que o cara chutou pra cima, eu falei, eu vou dormir, é melhor. Você acha que com essas modificações que estão acontecendo na direção de São Paulo, saiu o vice-presidente, entrou um novo diretor, hoje Milton Cruz dispensado, comenta-se que pode algum ex-jogador exercer alguma atividade dentro da comissão técnica, você acha que isso é um primeiro passo ou é suficiente para que agora o Balsa e a comissão técnica consigam fazer com que o São Paulo comece a ter um futebol melhor daqui para frente? Ou você com acha que certeza, isso... Com certeza, principalmente com a saída do Ataíde, eu acho que desde o lance do antigo presidente, ela ficou totalmente insustentável. Eu acho que com a chegada desse novo diretor da base, eu acho que tem que começar a olhar com bons olhos para a base. Eu acho que essa reformulação tem tudo para dar certo, sim, ô Sombra. Entendi, tá certo. Bom, Só uma coisa rápida, pelo amor de Deus, do meio para frente, João Schmidt, Thiago Mendes, Ganso, Daniel, Kardec e o argentino lá, que eu esqueci o nome agora, Caleri. E o Caleri, meu, ele tá inventando demais, é muito cara que não faz gol, Carlinhos não faz gol, Centurion não faz gol, é simplificar que dá certo, João Schmidt tem que jogar. E o Centurion, hein, olha, ontem fez uma postagem de Twitter, se não me engano. Nossa, eu não vi. Ô Mota, o que o Centurion postou que depois ele apagou? Ele falou que o que era importante era o... O Racing? É, o Racing, tal, e só isso que importa, tipo. O resto... Que volta nossa, pra lá. Eu vi o jogo do Racing cara, na Libertadores. Esse cara nas redes sociais é um desastre, velho. Eu vi o último jogo do Racing na Libertadores, também. Eu falei, ô Centurion, tá faltando você, porque o time do Racing também é horrível. É o mesmo nível do futebol Tadinho, do Centurion. Tadinho, fico pensando no menino que deu dinheiro lá. Ele não deu o dinheiro, ele emprestou. Vinícius, não, ele emprestou. Olha, aí nesse caso, você não tem que ter pena do Vinícius, tem que quem o prejudicado aí, no caso, é o São Paulo. Vai ser o São Paulo comprou, usou esse dinheiro pra trazer um jogador. Vai ter que pagar. E vai ser um dos puta prejuízo na vida do São Paulo. E eu vou ser sincero, antes do Centurion jogar, antes dele jogar, eu falava... Esse cara, se tiver uma sequência de jogos, ele vai arrebentar no São Paulo. Eu falei, olha... Todo mundo achava. Eu achava, eu falei, dá 10 jogos, 11 jogos e... Mas arrebentou! Arrebentou com a paciência da gente. Com a paciência de todo mundo. Fábio, palpite, Santos e São Paulo, domingo, 6:30 PM. Chorado, 1-0. Boa. Pra quem, velhinho? Pra quem? Gol do Dios, de cabeça, Lugano, de cabeça, 1-0. Vão me xingar, vão falar que é carneteza, sei lá. Santos sem 5 é favorito. Santos sem 5, São Paulo sem 10, mas corneta, não. Hein, São Paulo não é desfalque, é 10. É 10 bichadas ali que. Breno, pelo amor de Deus, o Breno. O Santos joga sem 5, o São Paulo joga sem 11. Eu acho que o São Paulo vai sentir muita falta do Ganso nesse jogo, velho. Já quando jogava com o Ganso lá, não resolvia nada. O agora Ganso, apesar que. Ganso Fábio, um abraço pra você, Fábio. Tudo de bom. Um abraço pra todo mundo aí. Falou, fera. Esse abraço. É o momento sem parar, RG. E a partida, quando que vai ser? Ah, Shadow, vai ser domingo, naquele horário esquisito pra caramba, mas vamos torcer lá pro Peixão, né? Ganhar mais uma. Desculpa, RG. Feriado começa à meia-noite. Você vai pra lá no domingo? Ah, você tá falando da viagem. Da viagem, velho. Ah, não, não, tudo bem. Parece que pegou burrice. Vou dar um... Vou dar... Ó, cuidado. Cuidado com esse negócio de burro, que isso dá uma confusão, velho. É. Quando chama de burro na olha. Mas eu vou dar a receita pra você, Shadow. Pra pegar uma, fazer uma boa viagem. A receita é a seguinte, cara. Digue. Entre no seu carro, bote o seu cinto, você e todos que estiverem lá dentro. Sem beber, pega a estrada, obedeça os limites de velocidade e vá. E aí, quando você estiver chegando próximo ao pedágio, e principalmente hoje ou amanhã, você vai ver aquele monte de neguinho à esquerda. Vai um monte. Aí você vai caindo pra direita, pega a pistinha que é 40 por hora e atravessa sem parar no arroz. É isso aí, velhinho! Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar, para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Vamos falar da Polo Ar, mano? Opa, vamos lá, assombrar. A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, está com uma nova parceria no Estádio 97, hein? A Samsung, amigão! São aparelhos com design e com estilo inconfundíveis, podendo contar, viu, RG número 2, com o sistema Virus Doctor, que elimina até 99% de vírus e bactérias. Olha só que bacana, hein? E vou falar hoje de uma baita dica, hein? Ar-condicionado split modelo teto de 38 mil BTUs. Aparelho indicado para grandes ambientes, hein? Como igrejas, galpões, agências bancárias, a sua loja de automóveis, RG. Casa do Benja. Com certeza. Atinge rapidamente a temperatura desejada, soprando um ar fresco até 15 metros de distância, RG número 2. Economizando tempo e energia. É legal, não é? E ó, acessando o site ou ligando na Polo Ar, você encontra este e outros aparelhos da linha Samsung em condições únicas no mercado. Essa Samsung tá demais, hein? E ó, tem promoção pro ouvinte no Estádio 97. Ligou aqui dizendo a seguinte frase: só com a Apollo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano. Sabe ao que o cara concorre, RG? O quê? No final do mês ele concorre a um ar-condicionado de 9 mil BTUs. Mas tem que falar a frase: só com a Apollo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano. Então você já sabe, né? Com a Apollo Ar-condicionado e a Samsung, você entra no clima! Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também da Acer. Ô meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção. Responde, se o que você quer é morar ou investir bem, é Acer que você quer. A Acer oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Acer também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Acer já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 3666-0900, e fale com o consultor Acer. Tenho certeza que você também vai querer um Acer. É Acer que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Acer. Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. E impermeabilizantes recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Vai viajar, mas viaja bem barbeado, né, mano? Ah, com certeza, né, Sombra? Bozano, você já sabe, tem jeito de garota e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, né? Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman, amigo, é forte e marcante para você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm com um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Que invadirá os cinemas em breve. Tá invadindo já, dia 24. Dia 24, você que gosta de cinema, RG número 2, Vieira, Mota, Domênico, Bar, Sombra. Dia 24 de março, estreia Batman vs Superman. A origem da justiça, cara, é em todos os cinemas do Brasil, hein? Mas você pode ter o seu kit exclusivo ligando aqui no Estádio 97. Esse kit tem, ó, dois desodorantes e uma sacola ou do Batman ou do Superman. Vai ter que ligar aqui e dizer a seguinte frase, hein? Proteção e diversão só com Bozano, tá legal? Proteção e diversão só com Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman, o importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado, Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra. É gol! Bom, estamos indo embora. Tem pequeno intervalo político aí na sequência. A gente volta amanhã, às 5h30, no oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra? É gol! Tchau, gente! Até amanhã! Número 1. O governo esconde a verdade. Em sua propaganda, o governo afirma que tem cuidado do saneamento básico, água e esgoto. Mas a verdade é que esse investimento despencou. Em 2015, o governo usou apenas 9% de tudo que tinha para investir no saneamento. Só 9%. Onde será que foi parar o resto do dinheiro?